agora esquerda. e aí, Um pouco para a sua esquerda. Para sua esquerda, para sua esquerda, para sua esquerda. É, um pouco até é bem pouco, né? É um pouquinho mais, um pouquinho mais. Aí, tá bom. Você consegue abaixar ela? Abaixar ela. Um pouco mais, um pouco mais. Aí. Aqui é sintonia fina. É difícil. Trabalhar sem profissionais agora. Gabriel tá aí, é profissional? Não, mas ó, a falta que ele faz. É. Direto agora aí ficou diferente, hein? Já tá. Como assim? O cabo direto, já não tá mais quadro a quadro. É. Ah, sim, né? Porque é o upload, né? É, então. Não, download. Isso aí. Nossa, fechou? Poderia ficar me admirando. Vai mexer. Sou bonito. É, você colocou aquele efeito na câmera. Calma, calma. Certeza que no meio vai bater nesse cabo. Isso aí. Agora não. Vou até cortar meu braço aqui pra mim. Conversa com o pessoal aí. Oi. A mensagem. Oi. Parece que algum careca esbarrou no cabo. Eu tô de mandando. Não, mas eu duvido. Vai aparecer já grande. Ah lá, esse é o Vitão. Estão ouvindo? Peraí que eu vou entrar no YouTube pra me ver. Tu vai entrar. Ah, cara. Não tá aparecendo o Gabriel. Ô, Gabriel, ajeita lá que você não tá aparecendo. Tá, mas como que você vai saber se eu vou estar aparecendo se eu tiver lá? Tá, eu vou falar pro... Tá. A gente sabe a direção da janela. Um pouquinho pra sua direita. Um pouquinho pra sua direita. E se eu abrir o quadro? Um pouquinho. Não, não dá muito, não. Acho que... Ai, dá um sorrisinho. E agora? Tá aparecendo? Agora parece que tá chique bai agora, hein? Ficou bravo, ficou bravo. Agora ficou... Alex, que desafio. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Oi. Ó, daqui a pouco eu vou fazer assim pra câmera. Não, daqui a pouco não. Você fez. Olha lá! Vou buscar água. E já se prepara pra tirar a camisa. Só vendo o que vai acontecer. Exatamente. Se avisa. Ó, até derrubei você. Não! Quebrou a clavícula! O Guido agora pegou o seu boneco e falou assim: o que é aquilo ali na coxa dele? É um caracol? Falei: é melhor. É melhor que seja um caracol. Um caracol de carne. A função é a mesma do caracol. Exato. Nada. Encolhe no frio e expande no calor. É a mesma coisa. Tá bom. Esse, vai falando com as pessoas. É claro, filhote. Estamos ao vivo em definitivo. Com a presença agora de Gabriel aqui. Cara, mas é muito estranho gravar sem ver as mensagens. Para vocês deve ser um... Não, mas é... Um sentimento não muito estranho, mas pra gente agora que acostumou a ver as mensagens... Sim, isso é. Mas, às vezes, a pessoa tá... Você tá falando a história aqui e eles são tão empáticos com a história que você tá contando. Não, que te julgam, né? Ah, então, às vezes você fala, porra, acho que não sei se tá boa essa história. Não sei. Ah, dois Gabriéis, porra, não humilhem o Gabriel, por favor, aqui, né? É só uma pequena meretriz que trouxemos hoje aqui. Não é meretriz, é putinha. Ah, você era putinha. Era putinha, é. Como que era? A outra era o quê? Biscatinha. Porque é pior do que a putinha. É pior do que a putinha, eu acho. A putinha, ela se prostitui por necessidade. Não, e outra, profissional. Profissional, um bagulho profissional. Agora, biscatinha? Não, a biscatinha. É aquela, é a tem Maria vai assinada. Com as outras da putinha. É, na verdade, ela nem cobra, ela não sabe o que tem que fazer. É. E a biscatinha morreu? Não, tá vivo. Tá viva? Tá vivo. Vai casar também. Ué, mas espera. Você vê como a gente tá ficando velho, né? Não, eu já sou velho faz tempo. Só pra contextualizar, putinha e biscatinha aqui, é que temos aquele. Um evento que era bienal. Sazonal. Agora é. Sazonal só. Que da invenção de Ganso e Gabriel, que é o Big Braulio. É isso. Que é aquele belo lanche de um quilo só de carne. Nossa. Fora tomate, pão, sei lá o que tem mais. Salsicha. Né? Beltroega. O que, que tem no meio lá? Jurubebas. Aí sim. E a gente duvidou que o Vitão, que é o que está presente aqui, fosse capaz de comer o lanche. Então a gente já chamou ele de putinha, porque já julgando que ele não ia dar conta daquele tanto de salsicha que tinha. Mas você tá dando spoiler aí. Do quê? Porque foi uma mijada na ervilha. Não, ele comeu. Ele comeu? Não aguentei. Não comeu? Ninguém não. comeu. Não. Eu, nem eu e nem a piscatinha. Mas vamos contar essa história, né? Vamos contar aqui. A grande mijada coletiva aqui. Vê se os ouvidos estão ouvindo essa música. Tá. Estão ouvindo a música porque estamos. Não, talvez não. Não. Nós estamos. É que quando você desconectou a internet, pode ter dado pane aí. Quero ver se estão ouvindo. Estão ouvindo, ótimo. Nossa, deixa eu ajustar aqui, porque o meu tá meio vandando. Ah, acho que eu devo ter usado. Seu tal Wesley Zobre. Tá João do Pulo, essa daí. Se quebrar e perder a perna, talvez. Né? Tá João do Pulo, caiu do barco e roscou no motor. Específico. Percebe que nossas referências estão ficando velhas? Que o Vitinho nem sabe quem é João do Pulo. É que o Vitinho veio com um cara de experiente, vamos chamar assim. Verdade. E nos trouxe isso. Usou a máquina do tempo ao contrário. Usou nele. Ele usou a fonte o tempo passou nele. Né? Fonte da envelhetude. Cara, o cara tem 22 anos. Olha a cara do homem. Anos, louco. Não, ontem eu já tive o desprazer de encontrar os homens é na rua. E já. Exato. E já ridicularizei por causa que a barba dele parece que ele pintou duas faixas brancas. Parece que ficou um apoio com o pênis preto. É um resto de bucaque. O bucaque que eu tentei parece tomar, né? O pênis só passou no queixo e limpou. Não, limpou. Perceba que tem uma faixa branca, uma faixa preta, uma faixa branca, outra branca, uma preta e uma branca. Parece que alguém estava segurando. É um código de barra. E deu aquela jorrada. Aí onde não tinha mão, ficou branco. É a zebra gorda. Bastava falar zebra. É a zebra mesmo. Caso, só explicando, porque talvez Vitão não saiba esse termo, mas caso a gente diga nojento, é nojento, e caso a gente diga careca, é nojento. São sinônimos. Beleza, velho. Acho que ele sabia, né? Que ele já tava olhando com cara de dor. Ele sabia do inconsciente. Ele não sabia que era da gramática. Ah, eu vou começar com uma coca pela manhã, que eu tô meio com dor no estômago. Deve ser falta disso. Quem quiser aí, eu sirvo. O Zop não trouxe café, né? É um arrombado. Perdona, meu amor. Vai, Vitão. Ah, eu quero. O Gabriel não, porque senão rompe a outra, né? Rompe a outra clavícula e já é. Vai afetar minha voz de útero. É verdade. O seu saco de Douglas. Temos uma doação aqui de Bruno César. Pô, adorei. Falando que... Bruno César jogou no Corinthians, Palmeiras, é isso? Não tem não jogou. Bruno Só César? Se for no futebol de botão pela cara dele. É bem antigo, era meio ruim também. Daí, comentando que... Bruno Henrique aí. Bruno César também. Douglas não é macho pra tirar a camisa hoje. Eu não sou macho. Ele não perguntou, ele... Mas eu não sou macho em momento algum, essa é a verdade. Eu não sou macho para muitas coisas. Ser macho é coisa de jovem. Então não é de ninguém. Aprendi aqui ninguém é macho. Aprendi isso com o Mel Gibson. Ah, sim, você é um pai de família. Um pai de família não é macho. E você não é um guerreiro, não, eu sou um pai. Exato. Deixa eu só mostrar a foto de Bruno César aqui para Gabriel lembrar. Mas o Bruno César é ouvinte, você fala, ou o jogador? O jogador, cara. Ah. Que ele conhece o pode ser o mesmo. Não é. Ah. Você que tem cara de criadão pela avó. Não. Você vai lembrar. Ele era até mais ou menos. Jogava ali pela 10, mas sim. Devia estar com a 27. Questão de mérito. 73. Cara, tá aí uma coisa que eu nunca entendi nos times. É tipo assim, beleza. Você não tem camisa ali as suficiente para todos, tem que revezar. Para todo mundo. Mas aí, tipo, beleza. Tem um cara ali que é... Passou ali das 11 primeiras. Ah, um cara é 12, o cara é 18. Sim. O cara... É 12 é goleiro, goleiro reserva. Os próximos 11 ainda tá aceitado. Tá, ah, no seu Marcos. Marcos era 12, era 12, né? É. Mas daí, do nada, tem um cara que joga com 73. Não, eu... Porra, velho! Aquele Guedes no Corinthians 51? Com a 123. Não, não faz sentido nenhum isso aí. Por que não 51? Por que não 69? Porra, número zico. Por que não 49? Uma referência à Revolução Chinesa, né? Ninguém fala isso mais. Nem os chineses. Cara, faz tempo que ninguém usa camisetas com referências a datas históricas. Exato. Né? Então acho que... Mas o próximo episódio já fica a dica aí. Depois dos 30. Depois dos 30, porque depois dos 30... Depois dos 30... Gabriel tá sentindo agora, olha lá. Olha lá a cara dele. De depois dos 30. Pode ser depois dos 30, mas pra mim vai ser, tipo, falar da minha juventude. Né? Bora. Mas eu achei que a minha decadência física era por causa de estar lá cobrindo a guerra na Ucrânia. Mas não. Ah, não. Passou do 30. Passou dos 30, isso. O corpo sente. Vamos nessa, eu sei que é enrolar mais igual e acabar fazendo chupeta pra nós, que é o que você sempre faz. Então, mas é que na live o pessoal não reconhece tanto e critica muito. É, o seu desempenho na chupeta. Ai, bate pouco na face esquerda, né? Entendeu? Fica mais na direita, né? Aí tem o código de barra que o Gabriel tava falando. Código de barba na cara. Código de barra gordo. Gorda, por favor. É o código gordo de barra. Então vamos começar esse episódio maravilhoso. Mistérios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados da manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está começando novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que nunca atrasa e não fala absolutamente sobre nada, e aqui, nessa bela manhã de sol, estando ao vivo pelo youtube.com.br/chorume, temos ele, o código de barra da boquete, o Wesley Zop! Levando em consideração que todo esse meu título são separados por hífens, que é uma palavra só, então termine com gorda, por favor. Pra eu saber código que é de barra da boquete gorda! Wesley Zop! Sou eu! Que sabe que na vida não é só bater também, né? Tem que apanhar nessa cara gorda. Tem que mamar também. Exato. Tem que entender, tem que, porra. Hoje, o mês que vem vai ser uma data emblemática, que a gente vai... O mês inteiro? O mês inteiro. A gente vai estar completando alguns anos de chorume, que eu tô aqui no céu, é verdade, certo? É verdade. Mas eu quero deixar claro aqui, na volta dele, do misterioso, do maravilhoso, do wonderful boy, Gabriel Asmar! Ei, delicinha! Estou muito feliz de estar aqui presencialmente. Infelizmente, me lesionei aí. Mas sim. Aí o técnico falou, precisamos de você. É. O time tá em decadência. Então eu me dispus, fiz uma infiltração e tô aqui. Mano. Exato, pô. Infiltração na casa e no estúdio. A infiltração que eu fiz foi no antro. No antro, que a estrela é chamada de código de barra gordo. É isso. Você vê como o time precisava. Não dá pra aguentar, vou falar a verdade. Mas o que eu quero, que eu já apresentei você, mas falando de datas comemorativas, o que eu queria deixar aí o meu parabéns, que quando começamos lá em 2015, Gabriel Asbar, éramos vistos como um podcast retrógrado, corporativista, e por não dizer humanólogo, a gente começou... Balbônico. Exato, catedrático. Nossa. Exato. Né? Cefálico. Pirâmide. Geográfico. É. E o pessoal falava, pô, esse cara não é do povo. E a gente começou lá a ensinar o povo a diferença de chupar e mamar. E hoje o termo mamada tá aí na boca do povo. Literalmente. Você vê jovens, adolescentes falando de mamar o próximo. Mamando. Como a ti mesmo, entendeu? Você vê aí, ó, humanizamos esse Brasilzão, Gabriel. E você faz parte dessa história. Obrigado, aí, cara. Definindo. Você não vê mais chupação. Não. Você vê mamadas. Exato. Tipo, é muito mais carinhoso. Exato. Amoroso. Amoroso. E uma discussão que já tivemos é pouco valorizado. Porque, porra, uma mamada é, porra... Não, é, é valorizado. Mamada é você pôr a boca. Não, é o excesso de confiança. Caralho alheio. Exato. E é você querer algo ali. É, né? Mamada quer. Não porque é de alguém que não é você, não. Porque às vezes fede alho. Exato. Você não tá chupando um diamante. Você não tá chupando um cristal, uma barra de ouro. Você tá chupando um pau. Vitinho sabe como é difícil, porra. Vou colocar aquele pau veiudo na boca e socando a sua goela lá. E aquele sebo, você sabe, Vitinho, que eu tô falando. Ninguém conquista belas madeixas brancas assim. Não, não, e suga, e mama, e aperta as bolas, e suga, e mama, e pede mais, porque tem que pedir mais. É, você tem que estimular, cara, porque já pensou? Põe duas horas ali, você mamando, você fala uma coisa errada... Aquela brochada dentro da boca. Aí. Não, e você tem que fazer um saxofone. É, né? Então, exato. É o dedo no cu da travesti enquanto você mama ela. Que é chamado no mundo dos travestis de bônus op. Mas aí estamos até adentrando a novas técnicas do tupuarismo. Né? Sim. O do mamadismo também. Mamadismo. Então, é, aí boquetismo, tem o bônus óbvio. Às vezes ele não quer nem a chupada, só o dedo no cu. Mas é. Já tá desafinado. Já virou clarineta. Já. Mas é pelo excesso de uso. Sim, né? Do toba. Claro. Então, sem poucas palavras e poucas mamadas, Vitinho aqui. Vitinho já teve aqui antes, já não teve? Não, mesmo. Nunca tive. Nunca teve? Não, mas não, ele já furou com a gente. Ah, já furou mais de uma vez. E que é o que é considerado uma participação. Eu acho que não só uma vez. É. Não, mas três vezes. Furou cinco vezes e já é participação. Já é participação. Então tá na segunda participação. Às vezes é até melhor do que ter participado. Então, parabéns. E aí, Vitinho, o que você anda fazendo da vida? Vitinho, ó, conheci, ó. Conhecer, batia a boca aqui. Batia a boca aqui, ó. Era jovem. Tem foto lá nas nossas redes sociais, menino cabeludo. Porra. Cabeludo. Gostoso. Parecia o Messi na época que o Messi tinha a mesma idade. Ou preparavam mesmo. Mas tá bem, né? Você parece o Messi, se o Messi não tivesse dado certo no futebol. Se fosse entregador do iFood. Parece mesmo. Mas de vez em quando fazia um Uber. Isso. Pra complementar a renda. Mas era feliz. Era feliz. Claro. O Messi não é. Muito dinheiro te traz infelicidade. Não, e outra, né? Tem sempre estar em alto nível. Mestre não pode ter um dia ruim. Não pode. É. Não pode vir gravar. Não pode vir aqui gravar. Ou você, se você for lá, ô, Zop, você consertou o meu computador, ficou uma bosta. Pô. Não, daqui com conserto. Não, é normal, você pode ter um dia ruim. Ah, você colocou o S no lugar do W aqui. Acontece. Tá perto. É um dia ruim, você pode ter, você tem o direito de ter. É. Agora o Messi não tem direito de ter um dia ruim. Porque tem muita gente olhando o trabalho. Exato, cara. E todo mundo vai jogar na cara o quanto ele ganha. E aí, é feliz? Não tem como. Você já viu ele sorrindo? O Messi não sorriu. Vai ter comentários do tipo, olha lá, o Messi não está num dia inspirado, só fez 3 gols. É. Ele sempre tem que ser o... Diferente do Zop. Falou, opa, o Zop estava inspirado, não veio sujo de merda, meu computador. O básico já surpreende, né? Ah, mano, o Zop hoje tá top, mano. O que tá acontecendo na vida do Zop? Nossa, hoje o Ganso tava bem, não bateu na cara de nenhum aluno. Tá bem hoje, tá feliz. Hoje não se cagou na palestra? Né? Exato. Não tirou a camisa? No mundo ensinou que era um bônus óbvio. Não tatuou o mapa nas costas de uma criança. Então tá bem. Então você percebe? Sim. Pô, Deus me livre do seu Messi. Tem o dinheiro dele ainda. Nossa, não saberia nem fazer o imposto de renda. Você não tem tempo pra isso. Não tem tempo. O meu já tô enrolando pra fazer. Imagina o Messi. Então, porra, bicho. Como é assim? Por isso que esses caras, tudo é falcatrua. No imposto de renda. Não é nem claro. Que eles querem. Não sabe fazer. É que não tem como. Não, dá. Não, mas nem a receita, sabe? É, exato. Então, assim, não é possível. Aqui, ó, rendimentos. 30 bilhões. Não é possível. É, deve ter algum erro. E daí eles perdoam. Agora a gente, que ganha ali seus 15 mil bienal. Não. 15 mil. Opa, declarou errado. Opa, que é isso aqui? 15.300. Opa, vai vir uma multa agora. Vai vir uma multa de 15.400. Parece que você não declarou a nota daquele pingo de ouro que você comprou na Padoca. É, tá. Em 73, quando lançou o pingo de ouro. Pingo Douro. Muito bem, rosteando aqui, eu Douglas Ganso, mas Vitinho não me perguntou, o que você está fazendo da vida? Você é trabalhador? Estudando. Você não estuda mais, ainda? Fui mandado embora segunda passada. Parabéns, agora. Você se sentiu um bosta? Pior que não, eu tava querendo. Ah, melhor. Então, você sentiu bem? Senti bem. Ah, que bom, que bom. Os caras estavam esperando no ponto, sabe onde é esse ponto? Sim. Eles estavam esperando no ponto. Eu não sei, porque não, é muito coisa de peão. No meu trabalho não tem. Mas isso. Você sabe do que se trata. Mas já vi em vídeo. Eu já vi no desenho do Pernalonga. No do cachorro que cuida troca, das ovelhas. Do coiote. É verdade. E aí os caras estavam lá, opa. Aí tá tudo cara de choro, assim, triste. Ah, mas nossa. É muita felicidade traz isso. Né? Então. É deixa eu dar notícia, pelo amor de Deus. E o pior é que, na verdade, foram dar o parabéns pra ele, é uma promoção, mas demorou 30 minutos pra voltar do almoço. E eles ali no ponto. É desse aí, cara. Aí, pior que eu cheguei atrasado. Ó, você sabe, um dos motivos é esse. Pô, mas acontece. Parabéns aí por ter sido mandado embora. Pegou um acordo ali? Claro, claramente. Seguro-desemprego? Seguro-desemprego, acho que é só depois que vem o... FGTS? É, eu acho que... A trolha. Não, você já tem que correr atrás. Corre atrás. Porra, e é você, viu? Não vem esperando. Vai no pátio. Já vai, vou 6 meses aí, e, porra. Curtição. 6 meses? Na minha época de desempregado era. 80% do salário por 6 meses. É. Aí sim. É melhor do que tá trabalhando. Qual o gasto que eu tinha pra ir? É. Não ficava 80% pra mim? Tudo bem que era iFood. Tá bom. O gasto era aí. Quando não tinha que pagar a pizza dos outros. Porque atrasava. Aí é uma crítica que eu tenho ao mundo gastronômico aí. Você entra no iFood querendo comer um negócio especial. Caracóis. Uma ostra. Uma língua de boi. Língua de boi. Não tem. É difícil. É só pizza. Hambúrgueres, como que chama? Gourmet? Isso é verdade. Comida japonesa, só que você não consegue pagar aquilo nem fudendo, é muito caro. Porra. Não tem um bucho recheado de ostra. Não, você não acha. Você não acha. Não, se você quer um cupim, já não acho. Não acho. Né? Entendeu? Mas é no iFood, não no iFood. Aí tem cupim. Nossa. Você tava bem, cara. Você tava bem. Eu quando o Gabriel vem aqui, eu me inspiro. Eu me inspiro. Você não tá competindo. Você não é o Messi. Não, é cara, não sei. Não, você não é o Messi. Espero que não tenha escapado o líquido, porque caiu o nível. Caiu o nível e brincou. E se perdeu o líquido, acabou. Tá vendo como se faz a piada? Aí não tem bolha. Pedreiros rindo a peça. Pessoal sendo demitido no ponto agora, dando risada. Estragado a ferramenta. Não, jamais. Mas aí você faz o nível com um copo de cerveja. Não sei se vai estar torto essa parede, porque caiu o nível, né? Você tá entendendo? Você tá tentando encaixar, ó. Não, tô tipo dando exemplo. Ah, sim. Aproveita, abre o slide aí. Piadas a se fazer dos homens. Piadas de pedreiro. Eu vi que tem uma doação. Temos uma doação aqui. Fale mais sobre isso. De Gabriel, não desse Gabriel. Porque Gabriel tem muito. Sabe aqui. E ele já está se doando aqui também. Ah, você é Gabriel Oliveira? Não, mas ó, veja bem. Eu sou uma pessoa que... sou gratamente... Grata. Não. Eu tenho uma inscrição premium do YouTube. Sim. E vou fazer registro de membro do Churume. Porque daí eu pago e recebo de volta. Cara. Mas peraí. Isso aí é quase lavagem de dinheiro. Isso daí é investimento, pô. E você é a primeira pessoa que eu conheço que tem uma inscrição premium no YouTube. Parabéns. Ele cansou de responder pular. Pular sou uma pessoa que não vê propagandas no YouTube. Não. Mas não é aquele um mês grátis, não? Não. Cara, não, ele não é paga, desempregado. Ele paga, cara. O cara não é desempregado igual você, não, filha da porra. O cara é arquiteto, porra. Oh, mas diga isso. Mas o Gabriel mandou aqui a doação falando: Zop, tá aí o valor que você me cobrou pra passar meu e-mail na frente. Ah. Sim. Como é que, não é o que eu cobrei. É, vamos dizer, uma taxa de incentivo. É isso. É uma luva. O Zop trabalhou muito tempo com... Como que chama aquele negócio lá? Máfia. Não. Não é financiamento, é... Peixeiro. Não. É cobrador da máfia. Tudo bem. Consórcio. Claro. Sim, mas eu trabalhei só um mês. Que daí, é uma máfia. É uma máfia. Mas tem outro nome, né? Mas aí tudo ele quer. Não, você não vai dar um lance pra ver se seu e-mail é sorteado? É. Às vezes a pessoa deu o lance. E aqui. O pessoal mandando chocolate, se engordou. Manda mais aquele do surpresa, que é mais difícil achar. Eu vou valorizar mais. E tem o Thiago Barbosa mandou aqui também uma informação. Interessante. Bem relevante. Interessante. Hoje não é meu aniversário. Ah, parabéns, Thiago. Todos os dias você merece parabéns, menos no seu aniversário. Então vamos lá, antes de começar isso aqui, vamos para os recadinhos. Então, primeiro e únicos recadinhos que eu já cansei. Primeiros e únicos. Já cansei de então, falar das participações do Zop lá no Jubileu. Porra. Os caras me marcam lá, eu ignoro, bloqueio. Eu já cansei. Vou falar a verdade. Me chamaram pra gravar, eu dei qualquer desculpinha pra não gravar. Tipo, tô assim, Wesley Zop. Não, você falou que tinha aulas de bordado. Eu começo a achar que o Diego Bolinha. Bolinha Baptista. Sim. É tipo o Tyler do Zop, né? O Tyler que é do Clube da Luta. É um alter ego dele. Você sabe que o Eduardo Norton pensou no Brad Pitt. E eu penso no Diego Bolinha. O foda que o Eduardo Norton pensou na melhor versão que ele poderia imaginar. E a melhor versão minha é o Diego Bolinha. Que também é gordo e careca. Só que broxa. Ah, igualzinho. Um é brecha, o outro é brocha, daí ele se comprou. Mas a minha intenção era o super brocha, nossa. Nada endurece. Parece Luana Piovani pelada, parece... Scarlett Johansson querendo mamar e ali o mole. Você percebeu que você falou duas incompletas? Ah, é verdade. Tem que pensar em travestis, pô. Ah, mas é que né, eu sou patriarcal aí. Não, a pessoa chega pra ele e fala: e aí, Zop, vai um saxofone? Ele fala: não, eu só quero tuba. Hoje só tuba, por favor. Só as trompas de falópio aqui. Não, não. Mas então vamos falar da maneira que esse podcast mantém funcionando. Exato. Mensalmente, sem atrasos. Não, semanalmente. Falei mensalmente, mas... Não, semanalmente. Semanalmente. Que não tem falha. Exato, rapaz. E por que não dizer diário? Diariamente quando a gente quer. Diariamente quando a gente quer. Que é no dia que a gente quer. É, né? Exato. Diariamente é um dia. É o dia. É verdade, é verdade. Que é pelo Pix, pix@chorume.com.br. Tudo maiúsculo ou tudo minúsculo? Tudo minúsculo. Ah, também tem o Padrim, chorume.com.br/padrim. Tudo maiúsculo ou tudo minúsculo? Tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Ou padrim.com.br/chorume, que é a mesma coisa. E... Não, se inverteu. É, inverti, mas dá no mesmo. Tá. E, ou o quê? Ou aí pelo YouTube. Ou lojinha, também. Na lojinha. Ou faz a doação pelo YouTube aí, rapaz. Sim. Doa, porque não é fácil. Receber o Vitão aqui, que não, cobra cachê. Cobra cachê. Cachê do mês. Não, e com razão, porque tá desempregado. Tem que receber. Ele tá buscando completar os 20% do seguro. Tá certo. Exato. Trabalhando até de iFood. É. Então é isso. Né? Não, manter esse podcast justo. Funcionando aí. A gente vai voltar. A gente vai voltar com toda semana. Agora que o Gabriel voltou, rapaz, me dá tesão olhar isso aí. Semanalmente. Você falou agora isso. Quando era só você... Eu até desmarcava, mano. Não, mas vai ser só nós dois. Deixa quieto. Você pode vir com uma máscara do Gabriel? Eu tinha uma máscara do Gabriel. Mas ficou desgastada de tanto usar. De tanto colocar nas meninas. Menina voltando os óculos. Opa, né? Pera. Aê, porra. Você tem camisinha, só que eu tenho algo muito melhor. Toma. Uma toquinha do Zé. Nossa, só parece até que você ficou mais dura. Sim! Sim, Gabriel! Não digo. Agora afina um pouco a voz, só pra... Ouvindo o Chorume, Ouvindo o Gabriel. É... Ele pede pra mandar só os áudios seus. Manda só a faixa do Gabriel. Cara, eu chamo de inspiração. Não quero que você se ofenda com isso, Gabriel. Coisas satisfatórias pros Lopes. Olha lá, peraí. Ele chama a sua voz de ruído branco. Caiu aqui. Caiu a conexão aqui, os seus vagabundos. Opa. Peraí. Vamos ver se vai voltar. Peraí, acho que voltou. Só não bata na mesa, por favor. Agradeço. Vamos gastar. Gasta agora. Ruído branco. Vamos ver. Nem respira direito. Estão nos ouvindo? Que agora voltou ali. Estamos em ar. Estamos em ar. Estamos em der. Vamos ver. Era a única maneira do Zop dar... Era a única maneira de dar... Não, mas peraí. Nossa, agora percebeu que não é alfabetizado. Não, mas é que as pessoas estão nos ouvindo ou não? É isso que eu agora sim. Ah, agora sim. Voltou. Pega a água aqui, ó. Voltou. O problema é a água abaixando o nível. Voltou com força. Tem muitas bolhas e daí. Olha lá, voltou com força. Voltou. Isso, olha como volta. Eu nem lembro do que a gente falava, Wesley Zop, mas esqueci de falar. Se doar pelo Pix também, pix@chorume.com. Você vai ler na hora. Consigo ler hoje, porque agora estou com um celular novo que funciona. Que carrega. Exato. Que é diferente. E que descarrega conforme você usa, né? Não parado. Deixa eu ver se eu ganho alguma coisa que não. Tá, a foto da Anitta pelada. Não quero. Não, pelo amor de Deus. Tá, Fernando Coelho Gomes mandou aqui e tem um recado. Falou, é a câmera que tá torta ou o estúdio que tá fora do promo? Rapaz, acho que... Os dois. A gente achou que menos com menos era mais. Exato. Mas pelo jeito ainda parece torto. É. Pode ser. Mas tá torto, mas estamos numa cama elástica. Exato. Também. É isso. E num container que está caindo. Então, pode ser por isso. Pode ser por isso. Boiando no mar. Às vezes não dá para atingir o nível corretamente. Na verdade, o nível está variando. É ainda bom, mais né? Que o Zob está todo daquele lado. Eu estou num ponto aqui. mas então é isso de recadinho. Adorei. Quer falar mais alguma coisa? Queria falar que agora estou compondo canções, mas... Ah, parabéns para você. Nenhuma pronta. Nenhuma pronta ainda. Quer deixar o LinkedIn aí pro pessoal te contratar? É verdade, né? Reclamar seu corrido. Você trabalha home office? Você aceita trabalhar home office se tiver alguma oferta? Claro, claro. Então, ofereçam home office para ele aí. Tem uma questão também hoje do home office. Isso daí tá cada vez pior. Porque agora os home officers, as empresas, não estão confiando no cara trabalhar em casa. Então estão instalando câmera, o cara tem que trabalhar com câmera ligada. Pô, mas aí é filha da puta, hein? Controle de login. Que porra é essa, mano? Controle de login com timer, pra saber que o cara tá mexendo. Exatamente. Deixem o mouse em cima de um relógio de ponteiro. Que ele vai mexendo ali, enquanto não, mas, ó, isso. Para você saber como é ter gente filha da puta nesse mercado, tinha alguns escritórios aí que tinha contador de clique. Pra ver quantos cliques o cara deu no dia, pra ver se ele não ficou enrolando. E se o cara é bom no teclado? Exato. Não usa o mouse. Mas não, mas era essa a política, bicho. Caramba, contador de clique. Isso aí virou. Mas eu acho que é o seguinte... Dá a meta. Falar, até sexta eu quero isso aqui. Você tem que entregar um projeto. É isso, lógico, porra. Você tem que ver o resultado, não? Se o cara cagou no teclado dele e o teclado fez o trabalho dele... Tá feito! Tá feito! Se o pet da empresa foi lá e sapateou no teclado... E ficou muito melhor... Exato! O relatório... Ó, aqui, ó, Leonardo Eloy deu uma doação aqui, ó, R$2 de esmola pro desempregado. Ah, aí sim. A gente já pagou o cachê dele, Leonardo Eloy. A gente vai reter 80%. Muito bem, então vamos para esse episódio maravilhoso. Episódio que merece ser anunciado nele. O homem da voz de útero. O homem aí. Que tem uma voz de Xana brilhante dourado olhando pra você, rapaz. É verdade, verdade. E causa do pau durecense. Não da Xana em si, mas do Vajanus te olhando. É, sim, eu imagino uma harpa em formato de buça, assim, isso. Quando você toca. Aquela harpa louca do pica-pau lá. Ela é boa. É isso que eu penso mesmo. E aí, só que vem a voz do Gabriel, assim, em sons musicais. Adorei. Gabriel Asmar, qual é a temática de hoje? A temática de hoje é mijando na árvore. Mijando na árvore! O bom que tá frio, você já dá esquentadinha. Eu sempre ando com bonsai no bolso. Então... Mas às vezes... A vida coloca uma situação, você se coloca numa situação, você fala mais do que deve, falam mais do que deviam pra você, sim, e aí você sim. Chama truco, os outros pedem seis, e daí você fala... E você quer que o outro mijo na árvore? É, daí você fala, não, eu vou até aqui só. Eu só consigo até o seis. Preciso mijar na árvore, gente, e sai, e sai, e sai. Pede pra cagar e todo sai. Todo mundo sabendo que você tá mijando na árvore, ou seja, dando pra trás, ou seja, se acovardando, se afugentando, passando vergonha, sendo ridículo, ou seja, mijando na árvore. Exato. Então o tema hoje é mijadas na árvore. Muito bem, Wesley Zop, você é um mijão. Sim, mas não necessariamente na árvore. Não necessariamente na árvore, isso é verdade. Pode ser na cuequinha. No brócolis, parece uma árvore. Na moitinha. Na cirolinha. Na calcinha, sim. Na calcinha. Na Não, mas mijar na calcinha é outra coisa. Ali é muito tesão. Não. Mas você dá aquela quando eu tô de calcinha... Ah, não. E fico acovardado de fazer algo, às vezes mijo na calcinha. Às vezes, por exemplo, mostrar sua cueca. Não, hoje não posso. Só se todo mundo mostrar também. Daí todo mundo mostra. Não. Mas, engraçado isso ter acontecido quando você foi pra servir o tiro de guerra. Eu achei que ia ser dispensado. Estranho que eu não fui. Exato. Isso que é foda. Estranho foi promovido. O único cara que entrou no tiro de guerra como major. Aí ninguém me zoava, cara. Major calcinha. Olha o major calcinha ali. Depois descobrimos que era maior, né? Não era major. Mas o corretor. Mas e aí, Wesley Zop? Quando você se lembra de ter mijado numa arvrinha, quentinho? Rapaz. Você sentiu o quentinho da vergonha? Ou o quentinho do alívio. Às vezes mijar na arvrinha traz um alívio. Não, mas eu acho... Toda mijada é aliviante. Porque toda mijada na arvrinha, eu acho que ela vem mais acompanhada da... da covardia, da vergonha, do que do alívio. Porque você tem que entender o conceito, a epistemologia, o conceito que vem desde a Grécia. Que está falando... eles falavam em mijar na arvrinha? Os espartanos falavam. Falavam muito, né? Porque os espartanos tinham... Não mijaremos na arvrinha. Aquela bela rola de Esparta. A famosa rola de Esparta. Sim, sim. Que é ensinado como colunas espartanas. A gente chama hoje de espartalho, né? O que era mijar na arvrinha? Não é um mijar na árvore, percebeu? Não tem nada a ver com mijar na árvore. Não é mijar na arvrona. Não tem nada a ver. É mijar na arvrinha, ou seja... Um lugar totalmente inóspito a uma mijada. Não é feito para mijar. Um lugar que é mais fino que o seu pênis. É. Então, seu pé de morango. Seu pênis fica à mostra na árvore. Ou seja, você vai mijar. A árvore não tampa nada, não barra o vento. Então, o mijo vem para você. Porque você nem... sente a urinada da vergonha, o vento na cara. Às vezes, a árvore, com o vento, balança. Bate nas suas bolas, então, percebe? Você sabe que é um ambiente inóspito, mas mesmo assim você escolhe mijar. Exato, é o que você tem. Você prefere mijar do que cumprir o desafio. Do que enfrentar Xerxes, por exemplo. Exato, mas nenhum espartano mijou na arvrinha. Até onde sabemos. A história é deles que contam, né? Então não ia falar. É verdade. Mas aqui em Esparta tinha muito pouca árvore também. Pode ser montanhoso. Por isso. Mas tudo bem. Mas uma vez, falando em montanhoso, certa vez que... Ah, já começou com mentira, Gabriel. Não. Eu sei que vai vir mentira aí. Não é mentira. Eu sei mentira. Quando vai vir mentira, quando ele começa a história com... Estava eu, meu amigo Santos Dumont. Sim, porque... E os dois eram obrigados, todo mundo sabe. Dirigindo. E Santos Dumont não é amigo de ninguém. Na época que ele era o Wesley Zop White, todo mundo sabe. O rei do estilingue. Eu sei que quando ele fala de montanhoso, e quando ele fala nesse tom jocoso, arrogante, ele vai falar do Zop Atleta. E não, Zop não. Atleta é mentira, cara. Não tenho culpa que você conheceu do Zop Lontra pra frente, cara. Tá. Do Zop Ariranha pra frente, não tenho culpa. Então vai, conte. Vocês, talvez, não, já eram nascidos, talvez não o Vital. Talvez o Gabriel estava nascendo. Mas... Na construção do... Mas nascendo fisicamente ou como conceito? Né. Você nasceu primeiro como? Nasceu primeiro como? Como conceito. Como conceito? Porque eu não sei, porque às vezes faz muito sem querer. Ele não tinha nem esse conceito. Concepção do conceito. Não, mas o conceito não foi vamos ter um filho, não. Um dia teremos filho. Uma pessoa assim e tal, pá, aí... Não, como conceito já tinha nascido. Ah, então tá. Já tinha nascido. Já. Na sua mente, já. Na minha mente, já, eu nem sabia. Eu nem sabia que era esse o conceito. Ele nem sabia o que era um conceito. Eu não sabia. E o ganso já era nascido, mas talvez nem andava ainda. Mas não como conceito. Não, já, fisicamente. Metafisicamente. O SESI, aqui em Americana, estava sendo construído. Ah, então eu não tinha nascido, não. Nem fudeu. Foi no começo da década de 90. Tá. Então... Não sei exatamente a data. E era só ali na parte do bairro... Só mata. Onde tem ali, era só mata. Só que como eles estavam fazendo a terraplanagem ali para poder fazer... O SESI ali do lado do rio? Do lado do quilombo ali. Tá. É porque tem 27 Césares em americano. É mesmo porque o César. Não, o primeiro César. Então é verdade, é verdade. O César do lado do rio. Então eles estavam fazendo a terraplanagem. Agora aqui eu consigo explicar por imagem, mas para quem soltar pelo áudio, futuramente agora em 2027, vai também conseguir entender. Eles estavam fazendo, como é uma subida muito grande ali, então eles estavam fazendo... O termo correto é ladeira. Ladeira? É. Era um declive aclive, muito grande. Mas para quem está subindo... Para quem tá subindo, para quem tá descendo é declive. Ah, sim. Então era um declive mas muito grande. Mas você sempre vai subir. Primeiro. Mas você tinha falado que era uma subida. É. Ah, então uma clive. Então uma clive. Por isso eu falei, eu uso o termo se ladeira. Pra trás dali não tinha nada, ninguém ia descer. Ladeira, então. Ladeira é o pronome neutro da subida. Ah, entendi. Ladeire. Ladeire. Ladeire. E ribanceire é o pronome neutro da descida. Então a gente pegava a ladeira para descer a ribanceira. É. Daí a gente ia ali para quê? Para descer de bike na parte da terraplanagem. Olha os atletas. Olha os ciclistas. Descer de bike não significa que eu sou ciclista. Mountain biker. Olha o mountain biker. Não. Era os top atletas que andavam de bike e não precisavam de rodinha, porque as banhas quebravam. Não, mas na época nem tinha mountain bike, era uma croizinha. Então, para descer, a gente ficava lá na ponta da terraplanagem, que eles tinham o quê? Tinha a primeira descida, depois tinha uma parte plana, depois tinha de novo descida, umas duas, três partes planas, que era onde você rampava com a bike ali. Patamares, exato. Platôzinhos. Daí o pessoal desceu, ó, vamos lá descer e tal. Na minha cabeça, falei, porra, foda, vamos, todo mundo descer. Na hora que eu cheguei lá, falei, isso aqui é um precipício. Isso aqui é perigosíssimo. Isso aqui eu vou quebrar o pescoço na primeira ali. E eu andava de bike. Não era um ciclista ainda. Ainda não. Andava de bike. Eu falei, pô, vamos lá descer esse trem de croizinha. É legal você rampar e tal. Quando eu vi o pessoal descendo, um ou outro caía e tal. Eu fui o único num grupo de 20 caras descendo de bike e curtindo a valer que não desci. Falei, gente... Tem uma arvrinha aqui. Eu vou ficar aqui. Viu? Estranho que nessa Limpancene nasceu uma arvrinha. Aqui. Uma que por acaso eu trouxe. Estampado, mas tem só uma arvrinha. Um filete. Uma mudinha. A flor e a náusea de Carlos Drummond de Andrade. Uma mudinha. De uma mudinha. Quase uma grama grossa. Gente, isso daí é só... Um capim cidreiro. Era um capim cidreiro. Isso daí é uma erva daninha, Zop. Não. É uma ervrinha. A ervrinha ela precisa ser agora. Cara, você ressuscitou uma memória em mim? Você ressuscitou uma memória em mim? Que aconteceu isso com aqueles super tobogãs daqueles parques itinerários, lembra? Sim. Que os caras faziam uma rampona sim. E você descia com um saco de juta. Porra, eu cheguei lá em cima também. E não, não desci, mano. Desceu pela escada? Desci pela escada. Pô, mas eu não... Eu, e é foda. Não que eu tenha deixado... O senhor briga no topo do tobogã. É. Opa! Aí você leva uma muda de samambaia no bolso. Exato. Um brócolis. Eu acho que eu tava em Olambra, cara. Sim. Mas já aconteceu comigo de eu descer esses tobogã e escorregar o tapete, o saco de... Ah, você ir na direta. Você ir no... No aço quente. No aço aí, não, ali aí, era uma madeirite. É, lá. Sei lá. É. Fritando. Mas, cara, o atrito ali, mas te rebenta. Eu nunca mais quis descer aquela não, merda. Vai entrar no farpa, no anos. Uma outra vez eu tive coragem, já era mais velho, e desci bonitinho. Alguns dias. Sentadinho, é. Cara, só que o tênis... A sola do tênis, ela não faz a cobertura do calcanhar, né? Ah, e aí o calcanhar do meu tênis zoou tudo por causa do atrito, cara. Rasgou tudo o calcanhar do tênis. Porra, é foda, bicho. Fui xingado aquele dia também. Em Olambra, você mijou na florzinha. Então. É, foi na florzinha. No tamanho holandês. Foi aí que ele, que Ganso inventou o Crocs. O ácido do sapatinho dele ali. Ele ficou sem calcanhar. Mas tinha que usar 2 anos ainda. Aí ele pôs uma tira atrás. E era um tênis do Cavaleiro do Zodíaco. Ah, isso que é foda. Velcro e tudo. Mas você já sabia que porque a armadura é ruim, então o tênis é ruim também. É verdade. Mas se ele tivesse o tênis do boneco do Cavaleiro do Zodíaco, isso jamais seria acontecido. Que era de metal. Tava até hoje, né? Até hoje. Quem não ia teria levado tirar. A pior era o Tobogã. Mas até hoje você tem uma... Assim, tirando o fato de você ser um passador de cabos. Ah, sim. Gorda, né? É bom falar isso. Ô, Jovem, pessoas... tem um cara bem mais magro que você. Desempregado. Tem não. De altura? Não. Bom saber. Mas até hoje você tem um certo pé atrás com a altura, né? Não, nunca tive. Não, você falou já que... Falei... Nesse podcast que não... Pularia de paraquedas. Porra, e nem de asa delta e nem de paraglider. Você acha que eu vou passar cabo na altura do alguém que pula do paraquedas? Ah, mas tem louco pra tudo. Vem passar o carro! Porra! De asa delta de um prédio pro outro. Porra, imagina, uma boa ideia. De um aviãozinho, um teco-teco, o cara pula de paraquedas segurando um cabo gigabídeo. Não. O cara pula de paraquedas, em vez de puxar a cordinha do paraquedas, puxa o carro. Alô! Não! Esse cabo é 5 contômetros! Dois gritando, não. Porque o cara fica sem internet ali, o cara... Não! Aí caiu o avião, não tinha conexão. Droga! Não, medo de altura, tipo, pular não, de paraquedas. Não é medo de altura, mas é uma coisa que não te, vamos dizer, você não tem um, um fetiche pela altura. Não, não tenho fetiches pela altura. Não, entendeu? Não. Mas, subo não. Tá explicado. Exato. Tá explicado. Na hora que eu vi ali, eu falei, aqui é impossível. A altura faz você mijar na árvore, é isso? Não, essa é a altura do SESI sendo construído me fez mijar na árvore, me fez mijar no capim cidreira, que era uma bela árvore. Foi foda, foi foda. Não, deu medo. Você mudaria? Se fosse hoje. Você tivesse ali, um jovem óbvio, um carequinha gorda. Não, pior que eu... Nem parecia que tava na bike. Parecia que era uma roda no cu. Tá de monociclo. Você daria um conselho? Cara... Não, vai. Ou você falaria isso aí, você não deve nada pra ninguém. Mija na árvore mesmo. Não, qual conselho você daria? Mija na árvore? Não, vai. Porque mija na árvore eu já sei como é. Eu queria ver como que era descer de bike. Vai. E se acontecer alguma coisa com ele, vai ser com ele. Você já Mas você já pensou? Você não... Ele quebra o pescoço. Você nunca pensou nisso. Zop rampa, passa pela lua, tipo ET, cai, extinção da raça humana. Talvez é isso. Entendeu? Foi um anjo que veio me falar ali. Não, às vezes você salvou a humanidade, não sabe aí. Porra. Nem todo herói é magro. Não era nem a frase que eu ia falar. Mas obrigado. Às vezes o herói é uma criança gorda medrosa. Você já pensou nisso? Ah, aqui, ó. Jéssica Santos mandou, ó. Já convidei ele para pular de paraquedas e ele recusou. Sim, exato. Eu recusei. Ele não tem fetiche pela altura. E não é questão, eu acho que não tem paraquedas para segurar leões marinhos. É, eu acho que... Então, tem que tomar cuidado. Que porra? Tem que tomar cuidado, Wesley só. Claro, porra. É isso. E você, Gabriel Asbar, o que você trouxe de mijada na árvore? Eu vou trazer uma mijada na árvore muito mais plausível do que o... Você achou que não era possível mijar na árvore? Não, a história do Zop é totalmente verídica, mas assim, não vai ter o tom de Zop esportista. Ah, não. Mas é porque a gente já cortou no começo. Ah, sim. Porque senão ele ia ter começado falando que ganhou campeonato de rampa. Eu que ganhei vários campeonatos. Nossa. X-Games. Treinava no Centro Cívico, Super Rampa. Eu cortei essa história já. Não vou contar. Mas, cara, uma mijada na ervinha minha. E, cara, como dissemos, mijadas na ervinha é aquela coisa que você deu aquela esquivada e você fala, puta, foi vergonhoso. Devia ter. É triste, fica é triste. Sentido, você fica sentido. Você fica assim. É isso que é o problema. Mas, em dados momentos da minha vida, eu saí com uma certa menina. E, cara, Era da hora, era da hora. A menina era da hora, os pega era da hora. Gostosa, gostosa. Gostosa, gostosa. Delícia, delícia. Delícia. Lindinha. Lindinha, lindinha. Não era a Valdirene, né? Não, não. Porque a Valdirene todo mundo sabe. Porque era o Vitão de peru. Você sabe disso. A Cuts bem tratada. Cuts, aí, é, hoje em dia é diferente. É Cuts, Cuts. Você tem que olhar a Cuts. Simpática e tal. Bom corpo. Derme macia, derme macia. Derme macia. Tudo. Tudo a favor. Parecia uma bexiguinha esticadinha. Parecia um bexiguinho. Nossa, parece que acertou na mosca. Não. Quem dera. Mas aí, cara, aí você fala assim, não. Você está num ambiente que a natureza foi extinta. Você fala, aqui não vai ter uma árvore. Ah, entendeu? Não tem onde eu mijar aqui. Estou no meio de uma usina de concreto. É. Não é possível ter uma porra de uma arvrinha aqui. Certo. Mas assim como uma imagem emblemática de um pé de mamão nascendo numa... Na calçada? É, sim. No meio de um viaduto, sim. Tem isso lá em Brasília. Mas assim, você fala assim, não vai ter uma arvrinha e tem, cara. Ah, não, arvrinhas nascem tudo. Elas nascem. Até no lixão nasce flor, Mano Brown, cara. Mas no lixão ainda tem adubo. É plausível de ter flor. É. Mas, cara, estava ali no rally rola. E no rally rala. Não, mas o quê? Treino de judô, é isso que estão falando? É. No trole trala. Seminu. Sim, treino de judô. Exato. Talvez um treino jiu-jitsu, de judô, vai. Porque estava apenas de cueca. Não. Pode ser. E, cara, na hora H, eu senti um pequeno odor de sovaco, cara. Seu? Dor no sovaco? Dela? Odor. Ah, odor. É. Então, dela, mas não era vindo do sovaco dela. Ué, sovaquinho da perna? É. Ah, do sovaco de coxa, era do sovaco de coxa. O famoso CC de Chano. E, cara, aquilo, eu falei assim, não vou conseguir. E você já tava sem roupa. Já, não, tava ali só na cueca ali. E ela? Próximo disso. Só na cueca também. É. Só de cueca. E daí. Não era o Zob, então. Já tava afinando o saxofone. Já. Aí, cara. Mas muito forte ou? Muito forte. Muito forte. Muito tava forte. Frio? Não. Não. Tava ameno, tempo ameno. Não, mas porque às vezes, né? Não deu pra tomar banho. Ou não sabia que ia transar também. É, também é isso. Do nada, assim, alguém vem me comer? Oh, que negócio é isso? Não, do nada alguém não vem me comer. Sim. E aí eu me vi na arvinha. Mas o que você inventou de desculpa? Aí, tipo. Porque você tem que ter uma boa desculpa. Você tá com... Você tá fedendo, tá cachorro fedendo. Não, porque você percebeu. O meu pau tem nariz, sim. Você percebeu que é uma situação quase indesculpável. Não, não tem o que falar. Porque você tá pelado de pau duro, você fala, não. Esse é o problema. Hoje não... Você não pode nem alegar que você deu uma brechada. Tá ali. Falou. Não, mas daí, isso é a brechada. O pau tá ali, você não tá. É, não, mas eu tava, né? O duro é que eu falei assim, olha... Escolhi esperar. Mas esse é o problema, não teve desculpa. Escolhi esperar o quê? O banho. Se eu saísse muito bem, talvez eu não teria mijado na árvore, entendeu? Mas essa que é a questão, não teve desculpa. Cara, a árvore aparece. Não, mas o que aconteceu? Não, tipo, ó, não, vai, não alguma não coisa você dar, teve que falar. Você falou, opa. Opa, você achou que ia rolar o quê? Você achou que ia rolar o quê? Sabe que nós estamos pelados? Mas você não foi. Não, de repente vestiu a roupa, ligou, deu a partida no galo. A menina pelada. Pelado no colo dele. Ele abre a porta e empurra. Passa a roupa. Chega. Vadia pedido. Mas essa daí é importante. Vagabunda pedido. Qual era o ambiente que vocês estavam? O ambiente era um... Era um motel? Não. Era o carro. Porque ia falar, tem chuveiro. Não. Era um local. Era um... Local. Algum lugar que tinha uma ervinha. Eu quero dar muitas... Pra pessoa não reconhecer. Exato. Ah, a pessoa não sabe que tava fedendo até o ano. Não, mas não, pra pessoa não reconhecer ou pra gente não reconhecer? Não, não, não, eu não reconheceria, tá. Que eu nunca ouvi essa história aí. Que eu, já gente... eu já teria rompido essa amizade faz tempo. Pra vocês eu poderia falar, pra RG. Tá, ah, foto da cara dele sentindo o cheiro da buceta. É tipo assim, se fosse um Masterchef, na hora que apresentou ali o prato principal, faltou sal e pimenta. Não dá. Isso aí não comer. É o jeito que se apresenta. Não dá pra comer, faltou sal. Não é o jeito que se apresenta ostra. É. Não, mas então você só... Nossa, e essa lua, hein? Distraiu o negócio e é isso. Nossa, mas quando for assim, chama pelo nome errado. Dá uma a trocada que ela deu é o seu 6 e foi errado. Poxa, Shirley. Ela, Shirley. Sim, o nome do meio acertou. Ela, quem é Shirley? Você tem que piorar. Minha avó. Eu lembrei da sou minha viciado avó. Em estuprar ela. Né? Eu lembrei da minha avó, Shirley, Xana Felipe. Nossa, eu que não deixo minha chama não, achando a fede, ela fala. Gabriel. É triste, Gabriel. Você realmente acha que a história é mais triste que... Não vai ter como superar. Não tem como superar. E não tem como ser mentira, porque por que eu... Não, inventaria uma mentira. Né? Aí outra, só você ter enfiado o pau ali um tempo, falado que gozou e ir embora. Você ia ficar com fome de ejaculação precoce. Mas você não pode comer alguém sem chupar antes. Então. Às vezes você pode. Não pode. É melhor você comer alguém sem chupar não pode. Do que não comer, às vezes. Percebe? Não. Pode tá ser. Bom. É melhor gol de mão impedido do que não ter gol. Não. Ok. Mas você tem que pensar no mise-en-scène todo. Mas não dá. É melhor você dar uma garfada ali e falar, nossa, tá uma delícia. Do que simplesmente engolir sem mastigar. Virar as costas pro restaurante. Entendeu? A outra história que eu tinha aqui era sobre câncer na traqueia da minha mãe. Não vai ser tão triste. Que eu não quis socorrer ela. Né? Que eu pude pagar a cirurgia. Mas não quis. Mas resolvi apostar na sinuca. Mas não é tão triste, entendeu? Você entende que não é triste? Queria também aproveitar esse momento para elogiar o funeral da sua mãe, que foi belíssimo. Era o dinheiro que eu tinha economizado ali. Que eu ganhei na sinuca. Mas entende como não é tão triste essa história. Porque nessa história, o taco entrou. É verdade. As bolas foram utilizadas. Mas hoje, voltou no tempo, tá ali. Gabriel, qual a dica que você daria para ele? Come essa buceta. A dica era essa. Come essa buceta. Nem tudo que você reluz precisa comer, é ouro. Você tem que chupar antes. Né? Não, ou entope o seu nariz com cola quente. enfia suas meias que estão mais cheirosas do nariz. E aí, Vitinho, o que você achou? Da história do Gabriel. A quebra de um ídolo, o, né? O sigilo teria que ser, nem todo sexo tem que ser perfeito. Né? A mortalidade, né? Vimos que ele é humano também. E Vitinho, o que você trouxe aí de vezes que você mijou na arvorinha? Então, eu... Você já deve ter deixado de comer muita gente. Né? Você mora do lado do botânico, ali tem muita arvrinha. Ali, pô... Eu tava falando isso pro Gabriel vindo pra cá. Tô falando, mas não tem uma história assim, tipo... Tem. Tão tem. Bela como... Não. Nada superará. Essa envolve... Nada superará. Aventura. É tipo assim, a história pior até agora, não tem uma história tão boa quanto a pior. Não, porque não tem como, não tem como. Sim, mas, tipo, sempre quando eu não queria ir no lugar e tal, assim, dar um migué em alguém... Eu sempre usava o meu afilhado de desculpa. Ele era tipo... Você tem um afilhado? Eu tenho um afilhado. O que é um afilhado? Desculpa perguntar. Mas tipo, é um ignorante, né, bicho? O cara é ignorante. Não, caralho. Quero saber o que ele considera um afilhado. Tudo bem, ele considera. Tipo, às vezes é um filho que ele não reconheceu, mas... Tá o afilho dele. É nesse nível assim, não. Ele é filho da minha tia. Meu primo. Isso, meu primo. Mas você o batizou. Ela... Eu batizei ele, exatamente. Então por que você não falou meu primo? É porque ele é meu afilhado. É mais importante que primo. Muito mais. Muito mais. Ele é padrinho. Ah, tá. E tipo assim, ele mora em São Paulo. Vocês sabem que não existe esse filho da puta, né? Vocês perceberam. Vocês perceberam. Mas daí quebra a desculpa. E ele não é rastreável. É, ele não tem redes sociais. Eu usei ele como desculpa, não vi aqui. Ah, tá vendo como ele não existe? Não, mas, sério. Mas vou mijar na Evrinha. Não sei se eu vou contestar, vocês me corrijam. Não, mas ele nem contou ainda. O que você tá contestando? Não, vou... Só a sua história pode ser bosta, é isso? Não. É isso? É porque ele falou, eu usava meu primo como desculpa. Sim, e você usou ele como desculpa pra não vir gravar outra vez. É o afilhado. O afilhado. Mas você usou como desculpa, você não... já considera mijar na Evrinha? Porque o negócio é... Eu acho, então... Ah, vamos ver. Vamos ver a história. Ah, vamos ver a história. A desculpa não é a mijada. É, exato. A mijada é você, tipo, vamos lá. Bora e depois não sexo. Vai. Aí você, ah, eu não posso, tô comendo meu afilhado. Eu e meu afilhado tô tirando foto, né? O menino segurando o pau dele. Veja as fotos. Só pra ele sentir que tem um pau maior, a mão é pequena, né? Porra, mal, pô. Ai, meu Deus. Não, é o seu caso. Coisa perturbadora. Mas e aí? Então, vou sair daqui e assistir o Exorcismo. Sim. Então, o meu caso não chegou no nível do Gabriel. Mas nenhum chegará. Nenhum chegará. Mas eu já fui no Botânico, como diz o Zop. Tinha uma moça lá, traente. Foi. Correr lá. Ou foi pra encontrar então, essa moça? Foi pra exercitar os lábios. Ah, já foi tava marcado. Mas, pô, não dirigia nem nada, não tinha carro. Vamos fazer um piniquine. Vamos fazer um piniquine no Botânico. Não, marcou pra encontrar com ela lá. Pô, pelo menos na minha época, você tinha que pegar alguém, você ia até o Jardim Botânico. Um bom lugar. Era um lugar. Abatedouro. Não, porque tipo, eu ia no Canavial, tem mas... Tem muita gente que vai no Jardim Botânico malhar, correr, ver as plantas. Mas é engraçado que eu nunca vi. Desculpa, eu posso ser um cara bosta, ignorante. Sim, é. Aí você está mentindo que você é um bom vidente, você vê muitas coisas. Sim, uma cartilha de amigos bem reduzida, mas eu nunca vi uma pessoa ir no Botânico para admirar a botânica. Nunca. Ah, isso não existe. A botânica ali é bem fraca, pra falar a verdade. Talvez por isso. O pessoal vai lá pra tirar foto com a preguiça que desce ali, mas a própria falha do botânico. É, o duro é que às vezes ela vem com uma preguiça. É, ela vem meio... Na má vontade. Com parcimônia. Ela vem na má vontade, xingando. Filha da puta. Por que eu tenho que tirar foto com gente tonta? Mas tá, você foi lá pegar a preguiça. Fui lá pegar a preguiça. Aí tava de boa, né? Deu aquela voltinha de reconhecimento. Sabe? Ah, né? Pra não... Pra disfarçar. Pra disfarçar, exatamente. E pra achar o melhor local, né? E pra mostrar pros hormônios quem é que manda, né? Exato. Isso. Vamos andar antes, sim. É. Para o cara já chegar, aceitar. Com o pau de fora. É. Na guarita, né? Beijando os caras dentro da guarita. Mas pra ficar íntimo da galera. É. Isso. Aí a gente deu uma voltinha e na segunda voltinha, entramos no meio lá, tem umas trilhazinhas lá. Tem uma mata fechada perigosíssima. Isso. Cheia de cutia ali, pacas, tatu. Não, cutia não. Não, cutia não tem. Só... Aí tinha o banquinho, a gente começou a trocar ideia, tal, tudo. E, tipo, ela não era a minha primeira opção, vamos dizer assim. Era o banco. Era a preguiça. Era a preguiça. E eu lembro que era meu aniversário no dia. Caramba! É, aí, tipo, eu tava com essa menina, aí eu recebi mensagem de outra menina. Que era a primeira opção. Que era a primeira opção. E ela falando assim, ó, tem um presente pra você do seu aniversário, eu vou colar aí no Botânico. Aí moiou, né? D'Artagnan. Aí você tem que dar um jeito. É, aí tinha que dar um jeito. Os três buceteiros. Tem que dar um jeito. Aí, como, tipo, não pensei em nada na hora, assim, foi quando eu usei meu afilhado de desculpa. Porque eu virei e falei... Meu afilhado quer ver borboleta. Aí eu falei que ele tinha me ligado e que eu tinha que ir embora, mas eu tava no mesmo lugar com outra mina, tipo... Ah, mas você foi pra sair com a outra, não Isso, eu fui pra sair com a outra. Fugiu das duas. Mas não, você não pegou a gordinha? Não, a gordinha eu deixei, eu peguei a outra. Não, mas você não chegou a pegar ela, não, então. Não, nem cheguei a beijar ela. Você chegou só dispensando? Só dispensei e falei que, tipo, não sei se serve, tipo, como exemplo. Não, mijou na ervinha. Dispensou a nova pra pegar a repetida, cara, isso é terrível, cara. Não, mas mijou na ervinha pra gordinha. Mijou na ervinha pra nova. Ah, assim. Não, a gordinha... É terrível, Zop. Muito, acho muito, acho uma judiação, acho uma judiação. Bem, isso com você, quando é modelos da internet, principalmente, Zop, ou não? Ah! Mas aí eu não sei se foi mijada na ervinha. Ah, foi. Foi? Ah, foi. Não, foi mijada na vida, né? Você pegou a sua vida e mijou. Eu mijei. Isso aí seria uma cagada, né? Eu mijei na cara dos meus amigos que esperavam. Isso aí é um bônus op da árvore. Sempre a árvore inteira no toma. Enquanto eu mijava, sangue. Podia ser vangloriado hoje em dia. Né? É. Isso é verdade. Não, é verdade. Hoje em dia, o chorume podia estar bombando a gente vivendo disso aqui e comendo teu cu. Agora a gente só come teu cu, você percebe? E contrariado. Exato. É isso que é foda. Achando ruim. Porque não é um cu de herói, entendeu? Não. Não é. É um cu de gorda zebrada. É verdade. Mas tá. Enfim, aí... Mijou. Mijei pra gordinha e peguei a repetida. É. Você não podia ter falado pra repetida. Hoje não. Não. Vem às quatro. Mas ele tava lá bem... Então, já puletava, leitor! Não, mas ali... Mas era 4h10. Exemplo. Ah, tudo bem. Então. Marcava pra 5h10. Regaçava a banguela! Não, mas era horário de... Estourava o coco! Não, mas Ganso... E aí, depois pegava duas, por que mas, não? Mas, Ganso, ele não podia falar uma hora depois, porque tava em horário de verão, e vai que confunde. Ela não tinha acertado o relógio ainda. Eu sei que é um exemplo, mas... Aí eu tenho uma pergunta. Cara, nessa situação, porque ele vira assim, ele fala assim... A menina vira e fala assim, olha, eu tenho um presente pra te dar, me encontre no botânico. Na hora que a mina fala... Pra encontrar ela no local que ele já está. Então. Não te deu um puta medo de, tipo, ela já me viu e vai... Não, mas ele tava no meio da mata, né? Eu tava no meio da mata. É, ele não tava na... na... É, no canavial. Você poderia ter marcado em outro lugar, tipo... É. Te encontro na Vox. Te encontro no zoológico. Te encontro no zoológico. Que é do lado do botânico. Na época não pagava ingresso. Naquela época você pagava. Podia passar por dentro do botânico. Você não tinha nem pavor. Entendeu? Então... Podia falar que ela chegou atrasada. Hoje, ainda. A gordinha está no Gordinha Cast, falando que você mijou na árvore. Ah, uma vez marquei com o Messi. Achei que ele ia marcar um golaço. Jogou para escanteio. Cancelou o jogo. De primeira, assim, ó, pá! No ângulo. Alguns anos atrás, tem até uns... Deve ter quase uns 10 anos essa história. Talvez entre 5 e 10 anos. Eu tenho medo disso porque é uma época que a gente já conhecia ele. Não, é a minha história ainda. Ah, tá. Vocês lembram que teve um cara na Arábia que começou a pegar uma mulherada porque ele era sósia do Messi? Não lembro, não. Vocês não viram isso? Depois vocês procuram. É até uma falha minha não acompanhar a vida dos covers do Messi. Não. Até ele peço desculpa aí. Não é um aí. Cover, é um sósia. Um sósia que seja. Porque ele parecia. Ele parecia o Messi. Por isso só sósia. Que mediante, você tá com a camisa do Barcelona. Sim. E como que esse cara pegava a banheirada, entendeu? Tô ligado. Cara, ele é o sósia do Messi. É. E as mulheres gostavam do Messi. Mas o Messi não deve sair pra balada com a camisa do Barcelona. Ah, sim. Como a mulher não se tocava? Essa é a questão. É, entendeu? Não, se tocava, mas acho que é mais próximo do Messi que ela ia conseguir. Às vezes ela não acreditava no taco dela. Igual a gordinha e o Vitão. Exato. Ah, vamos no Messi, mas ela sabe que não é. Não era. Messi não fala português e não vai no botânico. É verdade. Não sei, não sei. Sabe, não sabe. É. Eu sei que alguns sócios não falam. A minha mijada na árvore foi... Foi você que mijou? Foi recentemente. Ah. Tem duas semanas. Então a gente já se conhecia. Pra eu conseguir ouvir essa história, você não me passa água ali. Porque vai... Tô vendo que vai ser empagado. Water. Mas a gente já se conhecia, então. Já. Peraí, deixa eu aproveitar. O que você achou do sotaque dele? Do Water. Ou você quer que eu... Britânico. Water. Não. Water. Water. Water. Water. O Zob que é o texano ali. Eu não sou texano. Mas isso porque bate nas mulheres. Quando pede. Ele chama de vaca. Às vezes eu tento prever. Ela é essa que gosta. Mas não de burro na cara. É. Nem todas. Essa gosta de tatuada e puta. Mas tá. O... Mano, de uns tempos pra cá eu sou pai. Ah, sim, de uns 6 anos pra cá. 6 anos pra cá, faz 6 anos. E você é pai? Você virou sósia do Henrique Cristo? Não, ah, tá. Não. E você é pai, Vitão? Não é ser chapuletar alguém no botânico não, só, passar sua genética pra frente, não. É não todo, basta isso. É todo um convívio social, tá? É todo um... E perceba que você viu que ele falou assim: ó, passar a genética pra frente, né? Não pro lado. Não pro lado. Não transfere pra esposa. Exato. Exato. Genética. Eu acho que todo mundo aqui. Acho que entende. Todos entende. Os ouvintes têm um conhecimento básico de biologia. Mais ou menos, básico, eu só desenhei pintos. Né? Caderno, então eu não sei. O que genética. Genética. E aí, a escola. Perguntou, ela falou, queria fazer um evento de brincadeiras antigas. Muito bem. Fubeca. Mamãe da rua. Mamãe da rua. Sim. É, aquele do... Esgrima. Bilboquê. Esgrima, uma escola francesa. E aí, tia... Amarelinho. Ah, coisa linda. Vai coisa e vem. Linda. Do Gugu. Do Gugu, não. E aí, o... Precisava de alguns pais. Pega-pega americano. Precisava de alguns pais, às vezes, óbvio, pra ficar responsável pelas pipas. Soltação de pipas. Ah, uma arte que eu nunca fui muito bem visto na soltação de pipas. Por quê? Porque eu usava muito cerol. Não, muito pelo contrário. Eu sempre fui da pipa apaziguadora. Da pipa... Pipa lisa. Pipa defensiva. Pipa in natura. Pipa in natura. Pipa defensiva. Não pipa gosto... sem anabolizante. Eu não gosto da pipa que você solta pra cortar, humilhar as pessoas. Ou seja, ofender, matar motoqueiro. Numa terra de samurais, ele batia com a parte cega. Exato. Sim, sim. Com a bainha, batia com a bainha. Entendeu? Queria só paz. Muito bem. Queria apenas empinar sua pipa. Exato, queria apenas empinar minha pipa. Então não era bem visto, mas faço o feijão com arroz da pipa. Sim. Aliás, fazia quase 25 anos atrás. Essa é a questão. Essa é a questão. E aí, precisava de pais responsáveis pela pipa. Pela fabricação da pipa. Ele é pai, ele é responsável. Atende todos os quesitos. E automaticamente não me voluntariei, porque eu não sou otário também. Tá certo. Eu sou trouxão. Porra, okay. Mas tá, como nenhum pai também se julga trouxão, ninguém se voluntariou. Não, todo mundo espera o sorteio. Não, e aí, a coordenadora da escola chegou, ó, coloquei você pra soltar a pipa. Fala o nome dessa vagabunda aí. Ah, Verônica. Sandrona. Coloquei Sandrona. Você, então, na soltação de pipa. A gente já pediu pipa para as crianças. Cada uma vai trazer uma pipa. Ah, já vai trazer pronta. Não, já ia trazer pronto. Mas não. Ou seja, que já fode 50% do negócio, você podia ajudar, né? Para fazer a pipa. Mas não, é pior. Porque comprar pipa, você consegue comprar em agosto, Wesley. Ah, então fizeram aquela pipa. Aí que tá. Maio. Maio, Wesley. Você maio? Não acha pipa pra comprar? Maio? Nem mundo... no Japão você acha pipa pra comprar. Nem Okinawa você acha pipa pra comprar. Eu vou até falar a verdade. Faz uns 3 dias eu tava olhando o calendário e maio não é agosto. Você concluiu sozinho ou o sobrinho te ajudou? Não, na hora que... A sua sobrinha, sua sobrinha olhando os urubus te ajudou. Seu afilhado. Só a sobrinha que aprende geometria pelos urubus. Aprende proporção pelos urubus. Matou. Então. Mas não, foi sozinho. Sozinho. Matou o menino. Quebrou a clavícula de novo. Quebrou a outra. Oh. Eu fiquei igual um bonecão de Olinda. E água gelada nesse frio pelo nariz. É pior. E aí, você não achava pipa? Muito bem. E aí? Eu já pensei, porra, vai chegar aquelas pipas. Porque você sabe, né? Você sabe. O Gabriel é arquiteto, sabe. A pipa voa mediante uma boa execução do projeto. Obviamente. Você precisa de um projeto bom e de um vento bom. Exato. Uma pipa voa mediante um projeto bom. Se o projeto é ruim, às vezes você consegue controlar na rabiola. Você faz uma rabiola de 27 metros. Quer falar? Consegue que três quarteirões de rabiola. E daí aquela pipa que ela voa meio virada, porque na verdade tá voando na rabiola. A pipa não subiria nunca, né? Daí eu já pensando, porra. Engomar a linha. 30 crianças. 30 crianças, eu vou ter que subir 30 pipas. Você vai ter que subir 120 pipas. É. Vai cair. Vai ter 30, né? 30 pipas mal executadas. Porra, não vai subir nenhuma pipa. Vai ser a maior frustração. E eu vou ficar com a fama de pai bosta. É isso que eu vou ficar. Porque ninguém olha. Bexigas com gás hélio amarrada na pipa. Cara, amanheceu o dia combinado. Você querendo, torceu pra estar infartado. Não. Eu tava torcendo pra morrer durante a noite. Se Deus existisse, né, teria me matado. Mas não deu certo. Não deu certo. Antes de dormir, comeu uma colher de sal e foi dormir. A diferença entre Deus e pipas é que pipas existem e Deus não pra te atender. Mastiguei um bloco de gordura, manteiga. Só te deu uma disposição. Exato. Passei a noite acordado. Injetou na veia direto pra ver se. Fiz 8 pipas só pra poder passar o tempo. Com cabo de vassoura, bicho. Inventei uma máquina que acumulava vento. Já diria a Dilma. Chama soprador de folha. Sim. Mas ele só sopra folhas, não. Não pipa. Não pipa. Se só tiver a folha da pipa. Só a seda, né, vai. Resumindo, tava meio nubladão. Você falou, hoje não tá ventando. Ele, puta vento! Não, daí eu já falei, ó, não vai dar aqui. Vai chover. E eu tenho medo de... Não se Benjamin solta. Franklin já explicou pra gente. Tipo, na chuva. Na chuva. Não tem como. Com ameaças de chuva. E pipas aí, não são impermeáveis. Mijei na arvrinha e não foi. Foi isso. Mas os alunos foram? Não foi ou você não deixou soltar? Não foi, não teve, porque eu era o único trouxa relacionado. Entendeu? Então as crianças todas compraram ou fizeram sim. Pipas. Sim, foi isso, me gera. Aquelas uma fizeram aqueles maranhão. Ah, não. Não, tá nublado. Vai soltar pipa? Não comigo. E não hoje, né? E aí foi isso. Faz 2 semanas. Sim. Se eu tivesse que voltar no tempo, faria igual. Porque a vergonha ainda tá. Faria exatamente igual. Porque tá muito próximo, não tem como você ter mudado de opinião. Faria exatamente igual. É. Entendeu? Mijei na árvore, mas mijei ali, consciente, com orgulho. Tá? Não, se ainda você tá orgulhoso disso. Não tô! Mas, eu ia falar, não cabe nem discussão. Mas tenho que falar que tô, rapaz. Ah, tá. Pra falar que foi uma boa decisão. É. Você, como pai, não pode falar que não. Se arrepende das decisões. Não, é. Pai contou uma mentira até o fim da vida. Mantém. Sim. Entendeu, Wesley Zop? Então, mijei na arvrinha, mijei. Mas por uma boa causa. Mas melhor do que ficar com a fama de pai bostão. Que não levanta a pipa. Que não levanta a pipa. Melhor pai ausente. Pai ausente, não, todos pai ausente, são. Todo mundo conhece. Qual é presente? Então, aí que tá. Então, essa é a questão. Percebe? É justo. Então, foi na isso. Na chamada aí. Da vida, o pai tá sempre ausente. O pai nunca tá lá. algum comentário interessante aí, Wesley? Ah, eu sempre gosto dos ouvintes nossos que são muito empáticos, eles treinam empatia. Eles empatam bastante. Empatam também, sim. Era mais fácil falar que não sabia empinar do que falar que o tempo ia atrapalhar. É que provavelmente essa pessoa que comentou não é uma interiorana. Ah, não, é capital, né? Onde você, se falar que não sabe soltar pipa, você é preso. É igual falar que não sabe. Exato. No interior você não pode falar. Eu falei que eu também não sei. Exato. No interior você não pode falar que não sabe andar de bicicleta ou não sabe nadar. Exato. Você é ridicularizado na rua. A gente não pode falar, chegar aí, porta. Não pode falar isso. Ah, porta. Não existe. Entendeu? São leis. É, então tem que saber soltar pipa. Tem. Claro. É, eu vou compartilhar com vocês uma história. Vocês querem outra? Ah, não tem mais nenhum comentário. Mas é que eu não queria ler tanto. Lê mais uns dois. Mas, aqui, ó. DNA político. É, né? Tá com preguiça. O que você não, acha? Não pense assim. Segurança da cidade de São Paulo, olha, eu vou contar uma história. Eu vou pegar uma bicicleta. Mas não foi isso que eu perguntei, filha da puta. Ser pai é perder o cabacinho e tomar aquela currada. Eu acho que não. Acho que ele tá fazendo de modo errado. Você não tá conseguindo ter filhos, tá em alguma coisa errada. Eu acho que sua mulher tá te enganando. Mas tá, tudo bem. Emerson Alves mandou um bom domingo, putada. Emerson Alves, pensei nele hoje. Ah, na hora da punheta, não? Não. Um pouco depois. Talvez ali na transição. Ali. Na hora da gozada. No meio da jorrada. Né? Mas estava ouvindo. Estava ouvindo Chico Sainz. Ele parece bem mesmo, né? Bom, duro que parece mesmo. Sim. Se colocasse um chapéu de palha, um óculos, cérebro. Um óculos que tampasse a cara inteira. Um cérebro, e não falasse tanta bosta, né? Verdade, mas parece. Era a vez de comer o afilhado. Hoje é o dia que eu como o meu afilhado. Aqui no botânico. Ó, você não posso. Pego ele atrás do banheiro. Hoje sexo com o afilhado. Esqueci, gente. Esqueci. Não traga seu filho pra empresa, não. Traga seu afilhado pro botânico. Mas cuidado com o Vitão. Vira lenda, né? O perigo do botânico é o Vitão no botânico. E ele nunca é pego, porque todo mundo fala que é um senhor de 70 anos. Não, mas o Vitão. Aí ele mostra que é 17. Ué, não é? Então não é isso. É inocente. Esse velho só tem 17. 17 de INSS que o cara tem, né? Zop me engravida, rapaz. É o que tá tentando pelo Toba. Posso tentar? É um bônus Zop. É, um bônus Zop. Pai faz tempo, perdeu o cabaço. Porra. Do Toba, né? Então. Leandro Lopes mandou aqui pra gente. Soltei pipa uma vez na vida. Achei chato. Prefiro videogame. Vai embora, prefere videogame, mas videogame tem jogo de pipa? Não sei se tem. Tem o Wii, no Wii. Pipa Planet. É o Wii que fala, né? Wii. É isso. No Wii tem que ter. Era um. Ou naquela. Nunca joguei videogames franceses. Ou no. Ou no. No. Realidade virtual ali também. Assim. Mas é que a pipa é uma atividade. Seria considerada chata entre os jovens hoje, Zop? Ah, é que a pipa, a pipa pacífica realmente. Não, a pipa pacífica ela não tem objetivo. É, não tem. É empinar? Exato. Sim, então, o objetivo de um avião, Wesley Zop. Não precisa ser guerra entre aviões, percebe? É só voar. Mas é ir de um ponto ao outro, agora só empinar, sem querer. Cortar a rabiola de alguém. Exato. Sem cortar, sem podar a pessoa ali. Mas é a execução de um projeto. Sim, mas você é não construir joga... o projeto e ele voar. É você falar que você joga fubeca só pra ela acertar o buraco e não vai acertar outra fubeca. A fubeca tem que ganhar. Mas aí, fubeca. Não, mas aí é uma competição. A pipa também. Não precisa ser. Tá vendo? Você fez bem de dotei. Então, você joga bilhar, quando você joga bilhar, o seu objetivo é acertar a bola do outro? Às vezes sem querer. Mas é uma competição, então eu vou ter que ganhar do cara. Mas é igual pesca. É. Pesca. Tem uma competição, quem você pesca mais peixe. Não, não é, não é. Você vai pescar o peixe do outro? Não. É uma... Não, mas é quem pesca mais. Não é, é uma atividade em si mesmo. É pescar o peixe. Mas é igual punheta, quem bate mais punheta na vizinhança? Não, todo mundo sabe isso. Quem enche uma garrafa de pipoca primeiro. É. Quem bate menos come o pão, né? É verdade, é verdade. Quem bater por último come o pão. Mas a grande questão, Wesley Zola, é que no Japão, na Ásia, vamos colocar na Ásia. Toda a Ásia? Não. No Japão, então. Eurásia? Não, sul-sudeste asiático. Só no Japão, vamos falar assim. Sul-sudeste asiático. Tudo bem. A pipa é vista como uma atividade ainda que ajuda na saúde. Sobretudo... Sim, porque a competição traz adrenalina e você quer ganhar do outro. Sobretudo... Cerol, e... Sobretudo na postura. Ah, tem tudo um... É um pilates. É, porque a pessoa... Pipates. Eu só fico ereta, ereta soltando pipa. Sim, dá um puta tesão na hora de cortar a pipa do outro. Ah, leia Caçador de Pipas. Você vai entender o que eu tô falando. Mas ele caçava pipas. Sim. Que é você podar e correr atrás, que quem pegar é sua. E caçador de pipa é Afeganistão. Tá vendo? Não é civilizado o negócio, tá vendo? É. Tá vendo como você tá errado? Talvez o grande lance era ele conseguir empinar uma pipa no meio de uma salva de balas ali. Do... Entendeu? É perigosíssimo. É. Pino se acertar. Pipas de aço, aviões. É. Aviões, guerra. Por quê? Competição. Exato. Por território. Mas e aí, Wesley Zop? O que você trouxe de... Você falou de caça. Você vai querer contar a história que você estava tentando contar em off? Ah, não. Da mijada coletiva? Não, isso daí eu jamais contarei. Eu posso participar da contada. Deixa pro Vitão. Deixa pro Vitão contar. Você falou em caçar. Lembrei da vez que fui... Não, falei em cação. É um pequeno tubarão. Um tubarão de água doce. Sim, sim. Onde pesca por si só. Não, mas ainda... Não precisa ser competição. Quem pesca mais caçando. Cações. Exato. Cações. Mas isso me lembrou de... Olha o Zop caçador. Não. Exatamente isso. Zop é um eterno. Né? Vivemos no interior, como a gente foi dito, como já foi dito aqui. Sim. E tinha pessoas de uma época da minha adolescência que tava... Matando passarinho. Não, matando capivaras. Teve uma época churrasco. Que era moda matar passarinho. Sim, na estilingada. Sim. Mas não. Mas caçar capivara, isso daí eu não vivenciei. Não vivenciei. Daí, e é ilegal. Não, e é ilegal. Porque se você for pego... É melhor você ser pego estuprando um índio no canavial. Isso não te dá tanto problema quanto você carregando uma capivara morta. Até porque o índio tava fazendo no canavial? Merecendo se estuprar. Tava pedindo, porque tava todo pelado. E tava na encruzilhada. Índio não é macumbeiro? Nem índio devia ser. É. Mas aí o pessoal falou, vamos caçar capivara, fazer churrasco. Falei, pô, nunca cacei. Já comeu carne de capivara? Já, maravilhoso. Mas não, maravilhoso não. A gente fez aquele episódio que falou que tudo... Quando a carne depende muito do tempero, ou de como faz, ou de... Se não basta o sal, a carne não é boa. Então a carne... Você não tá no 180 graus da carne pra se formar um triângulo ali, que é frango, vaca... E linguiça. E porco. E o porco entenda linguiça, porque é mais fácil. E você entra aí no peixe. Vai, no peixe. Não, o peixe ele não tá no churrasco, ele né? Se fosse uma pirâmide, o peixe tá ali. Sim, a base isso. A base é pirâmide. Frango, boi e... É que peixe não é carne também. O peixe é vegetariano, come. eu não como carne, só peixe. Veganos comem peixe. Exato. Peixe não vende no açougue, então não é carne. Não é carne. Daí, a capivara, então, é uma carne difícil de se agradar a todos. É dura. Vamos chamar assim. É dura. A capivara, quando ela é fisiculturista, é mais musculosa. Aí levou muito soco. Mais dura. Aproveitando um dos piores lugares, não tô falando que o pessoal de Minas Gerais não sabe fazer churrasco, mas o pior lugar que eu vi pra comprar carne é em Minas Gerais. Mas lá é queijo, pô. Não tem que se meter a fazer carne. Tem musculoso lá, bicho. Lá é muito morro, muito morro. Lá tem muito java porco também. Compramos uma vez carne pra fazer churrasco, tive que fazer carne de panela, que não dava passado. Não, no churrasco não entra o espeto na carne. Quebra o espeto. Aí falou, vamos caçar capivara pra fazer o churrasco. Então, eu falei, pô, nunca cacei, né? Nunca cacei capivara. Nunca tinha caçado. Falei, vamos lá. O pessoal, cada um com a sua devida espingarda, e eu não tinha, falou assim, não, pega uma espingarda aqui em casa e a gente vai. A gente foi. Onde você tava? Na famosa Areia Branca, onde tem mais capivaras. Né? Ah, sim. No final da nossa vida, depois do canavial que ele tava estuprando o índio. Eu só tava filmando, quero deixar isso bem claro. E a areia só é branca porque vocês não deixam passar os índios. Exato. Eu nem sabia que era um estupro ali. Não entendo tupi muito bem. Mas na hora que ele tava chorando e gritando, tá tupirim! Araraquara! Pirassununga! Tupi, tupi! Eu achei que ele queria que você entupisse ele. Agora se senta, que você quer. Era eu. Daí a gente foi caçar. Deu cãibra na hora. Daí a gente tava ali na beirada da lagoa ali da Areia Branca, da represa. Viu uma manada de capivaras. Como que fala? Eu acho que o coletivo de capivara devia ser capivárias. Capivárias. Capivárias, fica bom. E a fêmea, capivulva. Não. Tá bom. Tentou. Okay. Tentei. Sabe quando tira o goleiro e pá, isola a bola? Roberto Baggio ali. Ele pedalou, mas na hora de fazer o gol... Tirou o goleiro, chutou certinho, só que o gol caiu. Improvável acontecer. No Capivárias, ele vestiu ali, Neymar Júnior. É. Aí na hora de bater o pênalti, foi aquele que chutou e a bola foi pra lá. Sósia do Messi, é o sósia do Messi. Ou como diria o Zop, cover. O cover. Como é que o Messi canta também? Você nunca viu o Messi no karaokê, então ele é o cover do Messi. E muitos sósias do Messi são fãs de karaokê, pô. Não. Muitos são fãs de karaokê, essa é a questão. Incluindo sósias do Messi. Todos são fãs de karaokê. Principalmente os sósias japoneses. Mas daí eu nem sei o que ele tá falando. Assim, daí fomos caçar, daí a primeira capivara, a vítima. Avistou um bando. Não, nem era. Bebendo água ali. O que define bando? Qual a quantidade? Bebendo ar. Não, capivaras são mais educadas. Capivara tem etiqueta. São penteadinhas, são bonitinhas. Não. A primeira ali era o... Não ficou com medo do carrapato, estrela? Agora, não, pior que acho que nunca tinha ouvido falar. Pensando, não, pelo menos ela tem como pentear. É que o Zop sempre repara na capilaridade das coisas. É isso. Acontece. Ele vê se alguém é educado ou não, se tem cabelo. E capivaras são educadas. Daí a primeira capivara tava ali, tava com os filhotinhos, o cara que já tinha caçado, né? Falou, bom, vamos pegar filhote, vamos pegar a grandona ali. A que alimenta os filhotes. A grandona, falou. Porque daí eu já mato 10 com um tiro só, porque já todos os filhotes vão morrer uma hora ou outra. Cara, daí ali, eu já tava incomodado. Eu tava incomodado com a situação de caçar capivara. Ah, pulou na frente do tiro. Foi conhecido como... Até hoje... Os seus caras não soube a diferença. Vai tirar a grandona, aquela careca. Capivara careca deve estar doente já. Tira nela. Cara, capivara careca. A carne dessa é boa. Rapaz, tem uma bênção no cu que você não tem noção. Rapaz, que carne gordurosa. Deixa quieto. Ela tem a picanha invertida. É assim com o dedo de gordura. Mas é de 5 quilos a picanha, né? 5 quilos de puro sebo. O cara prefere comer cupim, que é mais light. O cara tirou a bala. Uou! E foi pra fora. Efeito elástico. Matou o cara. Daí o cara mirou ali, matou a capivara. Matou. Mas na cabeça. Naquele momento, no tiro... A capivara deu um cabeção, né? Fácil de acertar, parece. É. Foi no olho? Foi na cabeça. Foi na cabeça. No olho. Foi na cabeça. O olho está ali na cabeça. Como foi? Então, foi no olho ou foi... Foi na cabeça. Tá. Atirou a, no, no, na câmera lenta da capivara caindo. Você explodiu a cabeça dela. Não, não, não, não foi eu que atirei. Ah, não? Não, a pessoa que já caçava. Atirou, cada um, teoricamente, ia matar uma capivara, né? Mas pra que tanto? Não tem porquê. É. Matou a capivara, um ou outro me atira na porra do filhote da capivara. Daí eu tô aqui e começamos a escutar um choro. Sim, o meu. Eu comecei a chorar, cara. De dor na capivara, bicho. Porra, cara. Que, comi aquela capivara com uma tristeza, porque eu não tive coragem de tirar. Não, se dependesse de eu mas matar... Mas você confessou o choro? Não? Não tem como não ter confessado o choro. Tá falando, não, chorou não, caiu... Não, não. Caiu uma cravícula de capivara. No... Tava ouvindo o áudio do meu afilhado. Que ainda eu terei. O cheiro da buceta dessa capivara tá forte. Né? Ardeu meu olho. Ardeu meu olho. Não, não, chorei de soluçar, cara. Chorei, chorei. Qual a idade você tinha? Não... 15 anos, 14, 15 anos. Ah. Porra, que... Ah, não, mas naquela época o pessoal chorava até mais tarde. É, é verdade, é verdade. Cara, que é triste, cara. Se dependesse de mim matar pra eu comer carne, eu só ia comer peixe, que não é carne. Exato. Se você tirou da água, ele morre. É, você é isso. Fazer muita coisa, você né? Tira da água. Pesca ele, ele já tá se, morto. Se não for cascudo, né, que vai durar 3 dias fora da água. Tem ali, um né? Peixe no continente africano, que ele é terrível. Sim. É... O Terrible Fish. Terrible Fish. Terrible Fish. Terrible Fish. Sim. O... Não, é um peixe filha da puta, porque ele é considerado uma praga, porque em qualquer ambiente lacustre que ele está, ele devora tudo. Só que ele é um filha da puta, por quê? Porque quando ele dizima os lagos, ele pula fora do lago. Ele vai pulando. É, e ele vai pulando, assim, até outro. Procurando outros lagos, assim, e ele vive muitos dias fora da água, cara. Então, é absurdo. Daí... É filha da puta ou não é, cara? Esse daí, eu não ia conseguir comer, porque eu ia ter que matar ele. Tem alguma coisa a ver com os olhos? Ah, deve ser só peixe, deve ser um só peixe. Porque, ô, filha da puta desse peixe. Quando eu tava lendo sobre, porque, tipo, não é faz isso pra sobreviver, ele faz isso pra destruir as coisas. Lógico. Por que a gente tinha que comer todos os peixes? É igual o javali. Javali não come pra satisfazer. Come pra acabar com a plantação. É, não, come é praga. Mas eu tenho dó de matar, cara. Não, eu tenho tá dó. Tá certo, tenho dó. Tá certo, tá certo. Desculpa. Chamando javali aqui também, você surtou pra cacete. Né? Então, porra. Ele queria ser policial ainda. É. Queria ser bombeiro. É, mas coisa. Nem conseguiu ser policial. É a incompetência que chama, né? Não é incompetência isso, né? Mas desculpa, gente, se eu não consigo caçar capivárias. Ah. Capivárias. Nem capivulvas. É. Temos uma doação aqui. E capizopes. É. Mas capizope morre sozinho. É. Morre infartada com 10 anos de idade. Pode falar, Rodrigo doação. Santiago mandou uma doação aqui. Bom dia, amigos. Estou com um investimento de alto retorno. Comi o meu. Mas... Alto retorno, que é retorno para ele mesmo, então ele veste e retorna para ele, ou retorno alto com L? Não, alto L. Com L. Ah, alto tá. Com L. Não, alto com L, não lauto, não. É alto. Ah, tá. Com L depois do A. Tá. Com alto retorno. Comi o meu, comi o seu, você fica rico. Saudades, amores. Comi o meu, comi o seu. Eu acho que isso aí é um trocadilho para troca-troca. Ah! Aonde ele está, olha só! Ele está falando que você vai dar o cu para ele, ele vai dar o cu para você, e é um alto retorno, então. Não, não, mas é alto com ele porque ele paga por mas isso. Mas ele escreveu errado. Ah, e teria que ter hífen. É, às vezes é. Ele... Pode ser alto retorno porque vai ser dentro de um carro também que ele vai fazer isso. Ou e vai fazer no retorno. No retorno. Na madrugada ninguém pega retorno. É, exato. São vários níveis de retorno, então é alto. É. Ah, ainda tem essa. Vários leis. Não tem nada a ver com financeiro isso aqui. Então. Não. Tem a ver com anos. Mas não anos... Não... Ah, sim. Com e retorno. Porque tudo que entra, sai. É, então é outro tipo de retorno. Vai, retorne, vai, retorna, e retorna. E porque você gosta e vai fazer. E pede novo, mais, retorna. É. Retorna minhas ligações depois. Porque tudo que você comeu retorna ali. É. Ah, chamou atrasar a janta. Que fala, né? Gabriel Asbar, tem mais uma boa historieta aí. Cara, tamo pra encerrar, tamo pra encerrar. Eu acho que a gente podia jogar na roda a nossa mijada coletiva da Ervinha. Mijada mas, coletiva na Ervinha? Da não come lança do Big Brother. Não comer lance. Então deixa ela pro fim, vou dar uma, faça a sua. Vou dar uma pincelada, uma rápida aqui que eu tinha reservado. Deixa eu lembrar do que eu tava falando aqui. É porque eu podia contar numa mijada da ervinha, só que aí foi só que eu não compareci num evento programado. Ah, manda ver, manda ver. Eu conto uma de, pô, o Vitão tá com cara de que não tem mais nada pra contar, então daí a gente daí ele conta coletivo. É, porque eu tinha uma... Tinha um compromisso programado. Um amigo meu me convidou um compromisso. Que era uma época que estávamos os dois solteiros e, porra, era o Batman e Robin ali da saideira. Ah, se pegavam solteiros. Toda noite. Exato. Falou, comi o meu, comi o seu. E alto retorno. Vocês tentaram ficar ricos. É. Aí, o que acontece? Pô, você ir num solteiro, você ir ali no pelo, sozinho... Tentar um abate, difícil. É, difícil. Não dava certo. E não dá coragem também. Não dá coragem. Né? Porque se a pessoa pensa, já tá num barzinho, numa balada sozinho, já é um perdedor, né? Não tem amigos. Então, se já ninguém quer ficar com ele, por que eu quero ficar com ele? Já é o fenômeno competição. Negativo da competição. É competição. Ah! Exato. De pau pedido. É. Mas enfim. E daí já tinha um combinado que a. Pô, hoje, sei lá, eu não lembro o dia, mas sei lá, uma sexta-feira, hoje, sexta-feira, vamos no Boteco da Loira. Vamos no Boteco da Loira. Que fazer é um puteiro aqui na Americana. Isso, fazer a rapa, entenda, entender que vamos fazer a rapa, chegar lá e não acontecer nada. É. Mas era isso. Ah, não. Mas vocês vão na intenção. É. Mas seu Pinto não sabe. Não, não importa o resultado. E ele tem memória intenção. Curta. Semana ele acha que vai nascer. Ah, é hoje, patrão. Hoje, patrão. Ele é esperançoso, ele é esperançoso. E daí, só que o que aconteceu? Em saídas recentes, eu tinha pegado uma mina lá e trocou contatos. Cheirosa. É, não, pô. Trocou contatos. Entendeu? Bar do Careca, lá no Bar do Careca. No Bar do Careca. E daí, o que acontece? Nesse mesmo dia que tinha programado... Eu frequento os lugares... Bar da Loira, Bar do Careca, Bar da Lourdona. Aí é top. Mas aí, ó, que acontece? Essa cremosa, essa cheirosa, sim. Ela falou assim, você vai fazer alguma coisa hoje? Sexo. Pensei. Depende, o que você tá pensando em fazer hoje? Depende do que vem depois dessa frase. Eu respondo o que você quiser. Você não tá afim de passar aqui, a gente fazer alguma coisa? Daí pensei já, na primeira intenção. Trepada. Passo, pego ela, faço o compromisso e depois estico. Né? É, seja, eu não entendi nada do que você falou. Eu vou passar, pegar ela na carona... Cumpro o meu compromisso. Ah, eu achei programado. Que você ia pegar, comer, ela sair, ir pro bar sozinho, comer mais alguém e depois... É, eu pensei isso também. No meio do fim, estuprar um índio no avião. Achei que eu ia finalizar assim. Esse índio sempre tá lá, não é estupro, não. É que ele já tá morto. O cara que vai lá no avião, dá um puto na vez, ele não tá mais enganado. É, não é. É, verdade. E aí? A gente podia desalgemar ele. É. Ensinar ele a pedir ajuda em português. É, tá com diabetes já, só se alimenta de cana de açúcar. Não, mas não tem como a gente costurar a língua de volta, né? Não, não dá pra ele pedir ajuda. Se alimenta de várias e de várias. Mas enfim. De várias. Várias. Porra, velho, aí sim, isso que é piada. Eu falei. Fiz em cima do seu adubo. Essa ervinha. É justo, é justo. Você acabou de comprar um apartamento na cabeça. E olha que tem espaço ainda para construir. Tá na planta, né? Mas aí, qual que era a ideia? Era, pô, ficar com a mina e não dar pra trás um compromisso. Levar ela pro barzinho. Então. Eu vou estar ali de Robin, ali, de coach, é. E depois eu faço a minha ali. Isso até facilitaria pro seu amigo? Por quê? Porque as pessoas que estão ali pra pegar vai falar, opa, o loirinho já tá com uma pessoa, então sobra esse que eu posso... É esse que eu tenho que tentar. É, entendeu? Exato. Já facilita. Já facilita. Só que daí, o que aconteceu? Eu falei assim, ó, eu vou, então, sei lá, o rolê tá combinado às 9, eu passo na sua casa às 8, então. Beleza. Acho que aí foi meu erro. 8 horas. Passei às Qual 8. Era a lua? Qual era a lua? A lua, acho que era nova. Aí que tá. Não dá pra ver lua de noite. Tem que ser crescente. Né? Porque minguante é perigoso. Na minguante eu não nem arrisco. Né? Crescente também é perigoso, porque pode, né? Não, mas... Pode embuchar ali, mas enfim. Aí eu passei às 8 horas. E daí eu fui perceber que tocou meu celular, era meia-noite e meia reclamando que eu não tinha ido ainda. Mas você ficou lá trepando? É. E daí eu. Caramba, que trepada boa! Hein? Tem que entender. Não, parece que eu fui, eu passei só para retirar a pessoa da moradia dela, mas na verdade eu entrei na moradia e fiquei. Mas quando ela fala, entra que estou com um baby doll de nylon, não é difícil você falar, não vou entrar. Na verdade, o que aconteceu? Começou entra, comprei essa calcinha do Zop. Tá meio larga. Você é um maiô. Daí, ficar no carro aqui, estamos aqui na frente. Vamos entrar. Daí eu, não tinha ninguém mais em casa? Não, morava sozinho. Aí, qualquer juiz te absolve. Aí não tem o que fazer. Por isso que eu falei que não adiantava contar, mas vocês pediram. Não, mas. Tudo bem. A gente nem insistiu tanto. Não, assim. Mas quando é pra comer alguém, nem é mijada na ervinha. É gozada na ervinha. Não posso ir porque eu tive que dar uma gozada na ervinha. Foi mancada com o cara? Foi. Mas foda-se esse cara, mano. Tomar no cu dele. Você tava comendo uma buça. Ele que se vire, pô. Pois você come ele também, pronto. Se o Vitão faz isso pra comer uma filhada, quanto mais... Mas o problema não é esse. Dentro da lei, quanto mais dentro da lei, você acha que a gente não vai absorver, porra? O problema é que o chouriço fica sentido. Esse que é foda. Ficou. E ele, vai sempre tacar na cara. Isso que é foda. Mas, porra. Não, mas você fala, eu tive que gozar na ervrinha. Desculpa. Teve uma bolsa esfregando na sua cara. Você não tem o que fazer, não tem o que fazer. Uma mijada na ervinha recente também. Recente. Tudo é recente, né? Não. Você não tá com grandes memórias, parece. Eu ando... Não, mas eu ando mijando recentemente, né? Ele, quando criança e adolescente, corajosíssimo. Eu acho que eu... inventava tudo. Eu acho que eu escolhi viver a vida a 10 por hora. Ah, tudo bem, justo. Mas o... Carnaval. A vida agora é um grande estacionamento de shopping. Exato. No máximo a 30, pelo amor de Deus. Ia ter uma festinha de carnaval num dos meus empregos. Você é de Odalisca, que sempre gosta de Odalisca? Não, nem sempre. Porque você sabe como é, Zop. Você não pode sempre de mulher. Você não pode. Não, mas deu, não. Vulgariza. Não mulher. De Odalisca. Sim. Vulgariza. Desculpa. A sua... É que você faz uma bela dança dos sete véus. O seu público começa a falar, de qual mulher ele vai vir agora? Ah, entendeu? Daí você parece de Chewbacca. É, entendeu? Você tem que quebrar a expectativa. Chewbacca. Chewbacca. Porque é pequeno, né? Porque assim... E aí, falaram, você é um cara que tem amplo conhecimento musical. Falaram isso pra você. Falaram pra mim. Tinha o cover do Messi? Tá na escola de Libras, né? Tem um amplo conhecimento musical, é verdade. É verdade. Conhecimento cultural. É a que te chama de Robson que falou isso? Não. Você não quer ser o... Tem Alzheimer. Você não quer ser o DJ do carnaval? Porra. Do carnaval, pô. É marchinhas, é saber clássico. Aí que tá. Amplo conhecimento musical somado a amplo conhecimento cultural, que é duas coisas que modéstia à parte eu tenho pra caralho mesmo. E modesto. Não, é modesto. Cara, pensei isso, é clássico. Claro. Marchinhas. Ivete no auge. Veveta agora, né? Que eu vou te rasgar. Ah, não, esse é o baile de galo. Chiclete com banana, rapaz. Claro, porra. Vem meu amor, vem me tirar da solidão. Ah, é isso. Vem meu amor, vem me tirar da solidão. E todos você cantando a capela ali. Vem, vem para isso. O Olodum. Sim, sim. Vem tocar no pelô. É isso. No pelô. No pelô. No pelô. Vamos no pelô. Vamos no pelô. Sim, sim. Então, já... E hoje em dia... Vai no pelô mesmo. Cara, é eu não gosto de desprezar a profissão de ninguém. Esse é DJ, é muito fácil. Ah, não. A profissão dos outros sempre é mais fácil. Mas a do DJ... Porra! É foda quando você tem que comer a namorada do DJ, né? Mas a do DJ em si, porra. Não, porra. Eu cheguei aqui, ó. Spotify. Ainda puta trampa. Não, né? É. Só, às vezes é um pendrive play. Spotify. As clássicas do carnaval. Pronto. Pô, carnaval. Nossa, DJzão. Cara, hein? Tinha 300 músicas. Aí. Cheguei lá, pá. Vem, meu amor. Não, primeiro a propaganda do Spotify. Não, eu pago o Spotify, filha da puta. Ah, tá tudo bem. Não sou YouTube Premium. Se tivesse pagando YouTube Premium, ia ter o YouTube News. É, verdade. É. Pá, comecei ali. Pá, pá. As músicas torando. Vem mamar, vem mamar. No pelô, vem no pelô. É. Também. Mamãe, eu quero mamar. Entendeu? Mamar minha pica. Mamar. Tá. Só que, Wesley Zop, o mundo não é mais o mesmo, Charlie. Ah, músicas de carnaval não são músicas de carnaval. Exato. No carnaval, jovens não querem ouvir música de carnaval. Querem ouvir funk. Querem ouvir funk, exatamente. Querem ouvir boleros. Como que você vai colocar um bolero no carnaval? E aí? Não dá, não dá. Comecei a colocar músicas de carnaval. Todo mundo, ah, DJ! Fora, fora! Começou a cobrança. Põe um funk. Sério? Põe um funk. Eu falei, cala a boca. Vagabunda! Não é porque você é diretora? Pica na tua boca. Não, cala a boca, putes! Não é porque você é diretora da escola que me manda. Eu sou DJ hoje. O DJ, pô. Ele tá acima do bem e do mal. Exato, porra. Cara. Claro, claro. E aí, pessoal, galera, funk. E eu, tipo... Bolero! Não, e eu, porra, aqui... Eu, só que os dedos... Com ódio. Fervendo, não. Toda hora tentando falar, não, essa aqui vai engatar. Mamãe, eu quero. Aqui, eu falo, pô, agora... Eu tinha deixado pra cartada final. Sabe quando você deixa o zap pra última? Cabeleira do Zezé. Porra, essa não tem como falhar, cara. Não fala que ele tem uma questão da capilaridade. Não, não falharia. Não falharia. Deixei Ivete, cara. Veveta, por favor. Deixei Veveta, por favor. Veveta no final. Eu falei, isso aqui não tem... Pequena Eva. Porque o pessoal não tava dançando, tava achando uma bosta. Ah, carro eu tava velho. Estragando o carnaval. Eu tava estragando, cara. Joguei Ivetinha na mesa assim, ó. Peladinha, nua. Era chegar e chupar. Cheirosa. Tava cheirosa. Chegar e chupar. É isso. Todo mundo... deu que... Como assim? Eu falei, como assim, gente? Que deles? Claro. Põe música decente. Eu falei, mano... Sim, Cartola. Não, isso aqui é... Cartola. Isso aqui é Ivete, a maior representante do carnaval brasileiro atual. Cala a boca! Deles, quem é Ivete? Nossa. Aquela que faz boquete, que igual a puta da tua mãe, que tá aqui, ó. Ela veio de mobilete, chupando chiclete. Ah, ouvindo rock set. Então põe rock set. E aí, cara, não deu certo a cartada. Eu simplesmente mijei na arvrinha. E o Ganso, eu vou te defender. Falei, ó, fala um funk aí, então. Coloquei lá um que falava Kika. Kika na minha rola. Você é vem que caca. Vem... Fica na minha rola pequena Eva. Era a música do Adão, né? MC Adão. Entendeu? Mijei na árvore. Você que... cedia ao público. Você tem que ter colocado moleques do prédio, pô. Cedia ao público e um DJ não faz isso, cara. DJ não. Fica ali com cara de isso superior, é tocando isso uma é música nada a ver até o fim. Meu. Você. Eu me senti humilhado, saí vaiado. Mas eu, mas o maior vai era eu. Era você se vaiando. Eu me vaiando por dentro porque tinha mijado na árvore e cedido ao gosto do popular. E agora isso, duas semanas. Joguei todo o meu conhecimento cultural e musical fora pra agradar esse popular. Ah, terrível, terrível. Os caras tirar foto, a favela venceu, os caras de condomínio fechado. Não, e você no DJ de fundo ali. Você vai falar que foi de carnaval e você com essa propaganda agora. E aí? Nunca mais. E aí? Nunca mais vai ser chamado pra DJ. Que triste, cara. É uma triste. Profissão fácil, mas com a responsabilidade. É, você tem que ter pulso firme. Exato. E você não tem. Você não pode ir ali no canto, viu, uma arvrinha já, né? Não uma, pode. Uma velha palmeira. Não pode. Não pode. Não pode. E aí um velho isso. Pé de abacaxi. Exato, né? um abacateiro. Não dá, não dá. Foi aí, Gabriel. Foi aí. Não, mas. É que... Ainda não é tão grave quanto negar uma bolsa, é verdade. Não, nada é. Nada é. Eu vim aqui com o tema real. Né? É, exato. Não, não tem como, né? Ah, e ali. Cara. É até pôr pra fora que isso me fazia mal até hoje. Não, agora... vocês não entendem. Eu saí dali, olhei o celular. A Loki te tirou do grupo. Não, porque... Percebe? É. É. Toda a minha história ali foi apagada. Não tinha também aquela Você história. Que é um bosta, não sabe o que eu senti. Não, eu imagino. Eu só consigo imaginar. Porque eu não vou saber. Você não era um caçador. Não era mesmo. É, não, você sou. Não era o não, sou rei da savana. Não, realmente não. E chorou mediante uma capivara morta. Né? Exato. Não, você era um menino. Exato. É isso, essa a diferença. Mas é que o Ganso, ele tem um pequeno problema. Ou não, né? Muitos problemas. Mas nessa questão... É que são vários pequenos, dá a impressão que são vários grandes. É grande. Mas são vários pequenos. Mas um que se destaca entre os pequenos, que pode até ser grande... Ele tá muito acostumado com o sucesso. Então, sucesso o quê? Chorume. Aulas, dando aulas e palestras, todo cagado e ainda se termina aquela palestra. Depilar as costas perfeitamente. Isso é sucesso. Jogar um handball com os alunos e ser campeão do handball, levantar a taça e mandar todos os alunos que perderam tomar no cu. Sim. Não, mas... Que mereciam. Não, e daí? Que eu sei competir também. Sim. De sim. Forma saudável. Pode. Você tá mostrando o que a vida vai fazer com ele. Exato. Agora, DJ não conseguiu ali ser o Alok que o pessoal merecia. Entendo. Você não é que o Alok também ele é meio chato. É. Ele tira o pessoal do grupo mesmo. Ele já me ameaçava por eu sempre chegar na hora nos lugares. É, né? Sempre então. Tinha essa questão aí. Mas, né, aí foi o que ele precisava. Foi a desculpa, né? Foi a azeitona em cima da videira. Do Sander. Que eu mijei. Sim. que eu mijei numa videirinha. Ah, isso é terrível. Muito bem. Deixa a história do lanche para uma outra vez. Tá quando o Vitinho voltar aí. Fica... Ah, mas ele vai mijar na árvore. Agora que a gente sabe que o afilhado dele é um bosta igual ele. Tem mais ninguém para pegar o botânico. Exato. E agora tá desempregado, pode voltar aí mais vezes. E daí a gente pode até chamar o Biscatinha junto e contar. Ser um episódio especial sim, do Biscatinha. Contar todas as histórias aqui. Boa. Ah, tem mais uma doação. Comentários, leia aí. Mais uma doação aqui, ó. Da Jéssica Santos. Pela incrível imagem que se criou na minha mente de um Douglas Ganso de Odalisca. Depois vocês acompanham lá nos meus stories. Então. No Instagram estará ele de Odalisca. Muito bem! Vamos para o fim desse episódio maravilhoso. Olha o DJ. tá vendo? Isso é DJ! Isso é DJ! Lembra do meu auge, lembra do meu auge. Mamãe, eu quero. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele ainda não meteu um DJ Douglas? Gancinho DJ. Mais comentários aí, Wesley Zop. Você queira ler, se deliciar, se debruçar, se manifestar, chupar gostosamente, mamar até o fim, colocar o talo na boca. Tem coisas aí, tem coisas aí. O Alok ter tirado você do grupo foi a melhor de todas. É, pode ser, pode ser. Obrigado. A melhor da noite. É nessas quedas que a gente aprende. Exato. Pessoal, não está saindo mais... No quê? Ah, pessoal não está saindo mais do podcast. Não, não é que não está saindo podcast. Fica aqui no YouTube, por enquanto. Mas a gente só está esperando o Zop arrumar o computador aí. Agora que eu percebi que a culpa é minha, só estou adiando há 5 semanas. Ele já prometeu, então quer dizer que daqui 8 meses vai estar. Mas está chegando. Ô, Vital, 8 meses é rápido. Meses uma criança não nasce decentemente antes disso. Decentemente. Uma criança normal, né? Não nasce. Aqui, ó. Evitei fama pior. Mas teria feito diferente. Ah, os caras. É duro, analfabeto. Foda. Porra, aí é foda. Ou o Zop não sabe ler também tem isso. Né? Ah, não. Não, é. Beija, mas fica. É isso que ele falou. Tipo, você pegaria a mina, mas ainda iria lá no cara. Mas daí o cara já tinha ido embora, cara. Não, velho. Você acha que ele ia esperar até quando lá? Se foda esse cara. É. O Gabriel não contou um detalhe muito importante. Esse cara é muito chato. Tem um que mandou uma historinha aqui, ó. Fiquei triste agora, lembrando da minha juventude, sozinho na balada. E eu não fiquei com uma gata, porque eu estava quase chamando o meu amigo. Ô, Juca! E ela nunca mais me perdoou. Eita. Essas são as histórias que a gente recebe. Pessoal. É o duro, é porque tem todo um mistério. Quase não, ele quase não ficou com uma gata porque ele estava quase chamando a amiga dele. Então, e ela não perdoou ele. Ah, não. Eu não perdoo Entendi. Isso. Não, parece um episódio de Arquivo X, o comentário. Só vai mandando os destaques. Só os flash. Tá, resumindo, não chamem o Juca. Será que chamar o Juca é tipo chamar o Hugo pra gente? Pode ser. Tipo, vomitar? Vomitar, tipo... mas falou, chamou o Juca. Pode ser. Pode ser uma coisa ali do norte do Mato Grosso do Sul. É de lá mesmo. Deve ser, né? Então ele chamou o Hugo e agora faz tudo assim. Juca! Talvez, né? Mais alguma coisa que vale a pena, hein? Que até agora nada, né? Falou que todas as pessoas que gritaram funk são piriguetes. Sim, não são piriguetes, são piranhas vagabundas que não sabem apreciar um bamboleiro que você tava tocando. E eu tenho que confessar uma coisa, o pessoal critica muito o funk, mas as danças do funk e do TikTok são maravilhosas, rapaz. Cada bundada pra cima, bundada na cara. Mas não é a questão, né? Não, não é a questão. Você não foi chamado pra um baile funk. Exato, aí que tá. Foi chamado pro carnaval. Aí que tá! Pô, baile funk você saberia. Exato. Eu sei a atualidade. Não, não é armadilha. Você vai ser chamado pra caçar capivara, chega lá, peixe boi. Não. E aí? Não é nem peixe, não é nem boi. Ou é os dois. Você levou bala pra capivara? Essa que tá. Pra capivara não mata peixe boi. Exato. E aí o peixe boi sai da água e grita. Não sou capivara. Lontra, lousa, você fica perdido. Entendeu? É terrível, é terrível. Não tem o que fazer. É. Cara, aqui daí tá... Ah, não, elogiou... Vi um amarelo aí, amarelo é doção. Já li. Oh, filha da puta. Ah, perguntou se quando a gente falou das capivaras, se era um código pra sexo. Eu acho que na hora que eu falei capivuva, talvez. Porque o Zop chorou e toda vez que ele brocha, ele chora mesmo. E toda vez, não, e toda vez que eu gozo também. Então eu não dá pra saber. Ele dá carinhosamente aquelas velhas que ficam na beira do rio e ele vai lá e come elas. Aquelas lá são... Capivuva. São, como fala, macumbeiras que estão indo ali orar e quando eu não acho índio, como ela. Você tem que não para de trocar de lugar aquele índio. Você se disfarça de Exu, né? Muito bem, então vamos encerrar esse episódio aqui com um belo tchau do nosso Vitão. Aí, cover e sósia do Messi, ele é os dois. Valeu, galera. Obrigado aí pelo convite aí. Eu sei que eu demorei vários anos aí. Nossa, mas não fez falta nenhuma, viu? Tá tranquilo. Valeu, 2015. Mas pode convidar da próxima aí que eu trago o biscatinho e a gente conta uma história boa aí. É justo. Ótimo. Justo. Gabriel Asbar, seu tchau. Queria agradecer aí todo mundo e tô muito feliz de estar de volta aqui. Foi maravilhoso. De volta presencialmente. Não tem como estar foi mais feliz do que a gente. Maravilhoso, bonito e de altíssimo nível. E não ter morrido lá na cobertura da guerra. Né? Ah, sim. Porque eu posso morrer de muitas coisas, tipo ar. Sim, mas água. Você é pobre e gostosa, né? Então... Lá você fez de tudo. É pobre faz de tudo. Nas filas exato. Apesar daquelas bucetas fedidas de refugiado. Eu era muito cobiçado nas filas. Valeu, falou. Valeu, Wesley Zop, seu tchau. Obrigado a todos que estavam aqui presentes. Teve um pico de audiência daqui de 1.355.000 pessoas, graças ao retorno do Gabriel. E três capivaras. Mas estavam disfarçadas de pessoas. Pray for capivaras ali, você vai ser cancelado como caçador de capivaras. Mas eu não cacei. Mas eu fui, né? Você nunca sabe, né? Não, pera. Você nunca sabe, Você sempre fala isso. Nunca sei. Mas obrigado a todos, obrigado, Gabriel, pela sua presença. Obrigado, Putinha, por ter vindo aqui. Ganso, pela coca e pela água. E farou. Muito obrigado a todos que participaram do ar. Eu estou ouvindo isso aqui depois, em breve no feed. Até mais, até a próxima semana. Ah, próxima semana não sei se tem gravação, porque a bicha gorda vai viajar de avião aí para Curitiba. Estarei em Curitola. Então, se alguém quiser... Vai fazer o que lá? Comer cu de curioso. Mas eu não vou estar lá em Curitiba. Mas quem você quer saber. Quem quiser doar sua capivuva, estaria à disposição. Lá em Curitiba. Até mais. Tchau, tchau. Sobe a música e encerra aí hoje.